20ª edição em nossa edição de É Fantástico! Isadora Ribeiro. Em clima de domingão, vamos abordar 3 a 4 tópicos pouco mamiludos, mas suficientes para uma discussão saudável. E eu convido vocês a participar nessa discussão, porque quem não sabe tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo, e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapis. Queria saber imitar o Zeca Ribeiro nesse momento. É Zeca Ribeiro? Não, é Zeca Camargo. Zeca Camargo, queria saber imitar o Zeca Camargo nessa hora. Você vai ver hoje? É Zeca Cavaleiro? Zeca Cavaleiro, você imitar. Coração, vamos, coração, bola, coração. Vai, esse é a Ramada. O Daigo! Vamos discutir coisas que ninguém sabe aqui hoje. Isso é legal. Ninguém sabe o tema até o tema vir, velho. Isso é maneiro. Mas é maneiro, cara. Mas é maneiro. Cara, imagina a abertura do Fantástico daquelas antigas, com aquelas danças lá, maluca. Só que é o Daigo dançando. Sim, o Daigo saindo. O Daigo com aquela coroa da Isadora Ribeiro saindo sem camisa do lago platinado. Papara, meu desgraça! Papara, que desgraça, não! É igual o Imperiano queria que eu fizesse stand-up pedal. Léo Sanches, o Jean e o Killer Jabuti, se alguém desenha aí, time. Não, ainda bem que o Dave tá podendo trabalhar, vou me safar disso. O Doutor Bode. Olá, mais uma vez, foi um debate muito relevante, gravado nas coxas antes de Game of Thrones. Vamos que vamos que vamos. Rápido. Cara, isso pode virar um padrão, hein, pro Baixinho de Soco. Gravar domingo de noite, porque não pode atrasar. Porque vocês querem ver Game of Thrones. Então 10 horas vai acabar. E pra acabar 10 horas, tem que começar na hora, sabe? Isso é uma pode boa virar, tática. Isso é uma tática boa. Metodologias ágeis aplicadas aqui, ó. É o stand-up de gravação. Eu cheguei outro dia à conclusão de que o Bode, ele é o nosso robozinho do Guia do Mochileiro da Galáxia, do Marvel. Ele me lembra muito. Eu sou depressivo e tô preso no tempo. Quando eu leio o Guia do Mochileiro, eu leio o Marvin com a voz do Bode, assim. É a voz do Bode, né? É. E aquele maluco com várias cabeças é o Daigo. Uma cabeça é a voz do Daigo, a outra é a voz do Arara. Nossa, e que pessoa horrível! Aqueles comentários do tipo, vamos gravar mais uma vez, cheio no vazio da existência e tentando entender por que nós estamos mais uma vez falando nada com nada. Com os três pontos. E a Jéssica Pinheiro. Olá, boa noite. Boa noite. Eu não tenho muito o que falar, eu tô meio baqueada ainda porque eu zerei Persona 5. A Glória Maria fala como o começo fantástico era boa noite também. A Rui Vida fala igual também. Boa noite. Só que começa com aquela voz séria. Você vai ver hoje no Fantástico. O caso do menino do Acre que desapareceu, lançou um livro e coincidentemente uma semana depois voltou pra casa. Tudo isso no Show da Vida, que começa agora. Tá, não vou nem fazer a chamada. Lembra que antigamente era a sua revista eletrônica semanal, né? Era uma parada bem mais burocrática. Agora não, agora é o Show da Vida. Revista eletrônica semanal. Vamos lá, que vai passar o clipe. Muito tempo foi isso. Vai passar o clipe do Hall 6 no final. Vamos começar. Para o seu random select, meu filho, você primeiro tem que passar por nós, você deve vencer-nos, você deve nos derrotar, porque essa leitura de e-mails do Baixo Frente, só que esse programa eu gosto de... Em sua edição, eu não lembro qual que foi, tem talvez 280 e foda-se, é o número de picas enfiadas no seu rabo. E ao seu lado, contando as picas e já preparando para enchê-las, está o Senhor da Eternidade. Só lembrando que a galera pode usar cheat code e simplesmente passar dos e-mails e falar, foda-se. Mas se você fizer isso, você sabe que você perdeu. Sim, você sabe que você é um lixo, uma pessoa corrupta que usa você cheat code. É um de trevas. Sim. Mas primeiro vamos começar pelo Chinês Flamejante 69. Tá sempre aí mandando e-mails para nós. E aí, galera do Eu Gosto de Jogos de Diversão, aqui quem vos fala novamente é o... Eu não vou falar seu nome inteiro, é Mar Dragon. Até que é muito grande. Not Safe for Orphans no Steam, ou simplesmente Chinês Flamejante 69, como me conhecem mesmo. E é assim que vai ser, não vamos falar seu nome inteiro. Primeiramente, preciso comentar sobre a heresia de vocês pedirem mais e-mails no final da leitura anterior, quando eu mesmo mandei um que foi ignorado. Ele não foi ignorado, ele foi lido. O problema é que o Pivoto trocou a ordem de e-mails gravados que a gente mandou pra ele. É, isso acontece. Aliás, isso é frequente. Manda. Estamos sempre em produção? Sim. E antes de começar este e-mail de verdade, preciso comentar em minha satisfação e saber da volta do Overkill. Desconheço. Normalmente desconheço o Overkill, deve ser outro podcast. Eu não sei, eu não ouço. É, eu não faço a menor ideia do que é também, mas deve ser. Né, vocês estão cobrindo relativamente bem a lacuna deles em fazer episódios sobre jogos que ninguém mais falaria, mas é sempre bom ter eles de volta. Bom, comemore o quanto quiser. Bom, agora sobre Life is Strange, certamente um jogo que não falta no podcast a respeito. Já aviso que não me limitarei nos spoilers. Lá vem. Bom, foda-se. Vai. Não vou jogar mesmo. Eu ia jogar eventualmente algum dia, mas quando eu for jogar, eu já não vou lembrar mais do spoiler. É justo. Vai passar, né? Sim. Assim como eu já acabei falhando em salvar Kate Marsh no episódio 2, curiosamente ou não, na exata mesma escolha de diálogo, isso apesar de não ter me deixado dormir muito bem naquela noite, que isso. Nossa. É só um jogo, jovem. Imersão. Uma ótima justificativa para eu jogar o jogo de novo. Um fato curioso é que a quantidade de perguntas que você precisa para convencê-la a não se matar é inversamente proporcional ao quão bem você tratou ela durante o jogo. Caralho. Pera. Ah, tá, entendi. Quanto melhor, menos perguntas. Ah, tá, ok. Faz sentido. É, você está tratando ela bem. Ela se sente amada e não pensa que se matar é a solução. Porque alguém trataria ela mal, não, coitada. Ah, não sei. Vai que na história ela é meio trouxa. Pode ser. Chata pra caralho. Né? Salvar não, mas aí se for o caso, você vai torcer pra ela se matar. Não, mas aí se você é o herói, você tem que salvá-la... A qualquer não custo. Não importa o quanto você não goste dela. Sim, é verdade. Sim. Salvar ou não, a Kate tem mais influências no decorrer do jogo que você espera se está acostumado com jogos da Telltale, mas no geral são mais detalhes. Embora sejam vários detalhes que eu perderia tempo demais explicando em um e-mail. Além de uma cena longa de diálogo com ela no capítulo 4, que é meio que a recompensa de verdade, onde você vê ela relativamente recuperada de tudo que ocorreu, voltando a desenhar seus quadrinhos infantis. Voltou a desenhar, tá tudo bem. Parece depressivo essa porra desse jogo. Agora realmente parece. Avançando um pouco para o episódio 4, primeiro, diferentemente de todos os integrantes do programa, eu escolhi deixar a Chloe continuar sua vida de merda. Ou fim de vida de merda, ao menos. Olha que pessoa sádica. Pois é. Embora hoje considero que encerrar seu sofrimento seja a melhor opção. Que isso, dá pra matar a mulher também? Aparentemente esse jogo é bem, bem tenso. Que parada psico. Isso, fiz isso na segunda playthrough. É preciso comentar o quanto eu acho bom aquele puzzle CSI no final do episódio, em que você precisa juntar todas as pistas que coletou pra conseguir descobrir onde raios as meninas estavam sendo levadas. Então ainda o negócio tem sequestro. Com certeza o mais desafiador do jogo todo. Essa porra agora, desse jogo assim, é dos mesmos caras do Heavy Rain? Parece, não parece? Também tem um plot de sequestro, parece a mesma merda. Não, porra nenhuma, estudo francês de Dontnod e publicado pela Square Enix. O Heavy Rain eu não me lembro que porra é, mas não é isso não. Era alguma coisa... Acho que o estúdio do Heavy Rain já foi também, né? Já morreu? Quantic Dream era do Heavy Rain. Não sei, pode ser que seja, nego que fugiu do Quantic Dream, porque Quantic Dream também é francesa. Talvez sejam remanescentes, né? É, faz sentido. Finalizando o capítulo 5, eu talvez seja a única pessoa que escolheu salvar a Chloe, que eu já conversei, ou simplesmente escutei. É difícil realmente justificar a decisão. Talvez seja só uma compulsividade em mim em completar os objetivos do protagonista nos jogos. Fiz algo parecido em Resident Evil 7. Não comentarei mais para evitar spoilers. É, já tá spoilando um jogo todo. Ou talvez só algo no momento, já que estava emocionado no final. As pessoas que choraram. Tem que chorar mesmo, tá certo. Chora. Importante é que emoções eu vivi. Mas tem que concordar com o final que a Chloe morre é melhor. Porra! Cara, não sei, talvez seja. É, sem saber. Não, mas é meio estranho dizer isso logo uma vez. Sei lá, seria a mesma coisa que imaginar como seria se a Yuffie continuasse viva? Quem é Yuffie? A do... Não, Yuffie não. A Aeris do Final Fantasy VII. Eu já ia pensar, caralho, a Yuffie morre? Eu é nisso que eu tava pensando. Morrer. É minha vontade matar ela. Ah, sim. Eu gostaria muito que ela morresse. Aquela mas ela, infelizmente ela não falece. É. E acho que é isso. De jogos recentes, Life is Strange ocupa a segunda posição em meu coração, sendo passado somente por Undertale. Apesar de eu achar que o jogo publicado pela Square tenha me influenciado mais em minha vida mesmo que sutilmente. Poderia ficar escrevendo por horas aqui sobre esse jogo, mas eu sei que seria bem chato para os senhores. É, principalmente para nós que não jogamos e não podemos discutir. Pois é, se a gente tivesse jogado, eu acho que seria muito mais, vamos dizer... produtiva esse e-mail. Pode ser produtivo. Então, até algum dia, e a Brass já saquei qual vai ser o próximo episódio. E como nunca joguei nenhum dos outros dois jogos que serão comentados, acho difícil que os Lins enviem um e-mail. Eu acho que ele é muito tonto de achar que ele sacou o próximo episódio. Não tem como sacar o próximo episódio. Realmente, nunca tem. Principalmente com nossas conturbadas agendas atuais. Nem a gente sabe qual é o próximo episódio. Como é que tu vai saber, cara? Tá ferrado. Enfim, vamos lá. Caralho, não entendi porra nenhuma. Eu acho que isso é alguma coisa que o Daigo escreveu aqui e tá editando. Mas eu vou ler literalmente porque eu sou esse tipo de pessoa. O Simas, entre parênteses, qual é? Eu não vou digitar isso. Ele diz: saudações, seus verbos malditos. Aqui quem fala é o Simas Turbano. Tá vendo que eu não ia digitar isso? Entendi. Caralho, cara, que criativo, né? Tudo bem, vamos respeitar a criatividade do menino. Quando li o título do programa, já me veio a sensação de quando joguei o jogo, que só aturei até o episódio 3. Eu vou assumir que ele tá falando de Life Strange. Eu acho que ainda é. Tá. Se não tivesse jogado e meu único ponto de referência fosse só a empolgação do PH, cara, se o único ponto de referência fosse a empolgação do PH, ou você tava muito na merda, ou você tava muito bem. Acharia que se trata de um jogo incrível com uma narrativa fantástica, o que não é o caso. Tá, mas aí a culpa é só sua por acreditar no hype do PH, né? Mas vamos lá. Sim, deixa ele blightar pra você. O que, aliás, as pessoas estão chamando o ninja inimigo de PH agora, que intimidade é essa, né? Puta que pariu. Pois é, né? O que mais me incomodou nesse jogo foi a parte de ficar catando itens para solucionar quebra-cabeças estúpidos. Já vi que você gostou muito do jogo. Vai lá catar essas merdas enquanto fico aqui de boas fingindo que estou fazendo alguma coisa útil. É só mais um jogo que diz que as escolhas guiam a narrativa do jogo, mas no fim das contas é cheio de escolhas ilusórias. Até aí, cara, uma vez que você quebra o espelho e as sombras, ou o espelho e a fumaça, melhor, né? Aí você descobre que todos os jogos são assim, então não tem o que fazer quanto a isso, não. Já elas, de fato, não mudam muita coisa. Uma fagulha ou outra, e olha lá. E é tudo isso que você vai ter, e desse por satisfeito, e cala a boca e paga imposto. Estava achando os personagens e traminhas meio chatas no primeiro capítulo. Diálogos limitados com personagens que achava que podiam ter mais profundidade. Poucos eventos com os mesmos. A história acaba direcionando muito na garota de cabelo azul. Um jogo que diz que suas escolhas mudam, mas que não te deixa efetivamente guiar o jogo. Nossa, que profunda, que review profunda e cheia de ódio. Gostei. Tá indo longe pra caralho, né? Aí já ouço falarem: mas seria custoso fazer isso e blá blá blá. Mas porra, não é que seria custoso, é que não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem a ilusão de controle. É isso que as pessoas querem. Você nunca viu Matrix, porra? Mas enfim. Né? Mas porra, me vem dessa ideia. Ninguém quer a liberdade de verdade. Liberdade de verdade vem com responsabilidade. É muito ruim. Pessoas querem ter a ilusão de que tem, mas na verdade tá tudo sob controle, tá tudo on rails. Por isso que nego consegue gostar daquelas merdas de Final Fantasy XV, Final Fantasy XIII, essas porra. Mas porra, já me tá vem. Preso lá, né? Mas porra, me vende essa ideia de um jogo focado na história e coloca um trilho que não tem bifurcações significativas. E no fim, as tais escolhas se resumem a um botão de sim e não. Delícia. Como no final do capítulo 2, em que é possível salvar ou não a garota, e que no capítulo seguinte é descartada de uma forma barata. Afinal, se ela se matar ou não, as pessoas vão ficar lá, se lamentando, por terem sido escrotas. Mas isso é legal. E a garota é tirada de cena para se tratar ou por estar morta. A real é que o caralho, o que me deixa bolado, a minha tela é muito grande e aí eu nunca sei onde, tipo, termina uma linha e começa outra, tá ligado? O que me deixa bolado com esses jogos é que eles são muito nos trilhos, indo de um ponto A ao ponto B. The Walking Dead, temporada 1, por exemplo, vou assumir que tá falando do jogo. Tem uma mulher que você pode ficar super amigo ou ignorar completamente. Em determinado ponto da história, ela vai embora, não importa o que você faça, e temos o mesmo jogo e em vários desses... Caralho, desculpa. Temos o mesmo nesse jogo e em vários desse estilo. Sim, cara, isso é o, vamos dizer assim, padrão da indústria. Eu me lembro, uma das coisas que mais me deixou irritado nesse lance de você pode mudar a história, não sei o que, foi o início do Witcher 2. Que eu lembro que ele anunciava a parada como assim: ah, porque se você pegar o seu save do Witcher 1, ele muda o que acontece no Witcher 2. Aí, porra, a mulherzinha que eu tinha pego do Witcher 1, que era Shari, sei lá como é que era, da filha da puta, que era a única, que basicamente você podia escolher entre duas mulheres. Uma era uma filha da puta, que era a Triss, Mary Gold, que ela continua no 2 e no 3. E a outra que era uma mulher assim, meio Greenpeace, tá ligado? Meio brother, ela era mó altruísta e legal. E, tipo, ela era mais feia, mais feinha que a Triss, mas ela era, porra, maneiríssima. Eu falei, porra, pensa essa mulher porque ela era brother. Aí no 2 ela simplesmente desaparece como se ela nunca tivesse existido. E aí acho que a única coisa que eu me lembro de ter mudado era que uma porra de uma mulher lobisomem lá que eu salvei, você podia matar, no final do 1 você podia salvar a mulher lobisomem ou matar a mulher dos lobisomens, sei lá, uma porra assim. E eu consegui salvar a mulher, que era difícil conseguir salvar a mulher. Aí eu consegui salvar a porra da mulher e aí tá, no segundo começa, tipo, a mulher tá viva e o rei te agradece e tal. Tipo, tem uma cena ridícula e pequena que ele te agradece e fala, beleza. Mas a mulher nem aparece direito na porra do cenário, você não pode comer ela, nada acontece, feijoada. Parece o Brasil. Enfim, os jogos são sempre assim, você acha que você vai poder controlar a história, que você vai poder fazer o que você quiser, mas vai ter sempre uma hora que você não vai conseguir fazer uma determinada coisa e você vai ficar puto. Por isso que eu gosto de jogo normal, que não promete nada, é só falar, é linear e é isso aí. Joga essa porra ou chora. Ele não te dá escolhas. Ele não te dá escolhas e também não finge que te dá escolhas. Pois é, e aí você só joga o jogo como se fosse um livro interativo que você dá porrada nas coisas e é isso, tá lindo. Não digo que a história seja de todo mal, mas acho que ver uma série ou até mesmo platinar no YouTube seria mais interessante que jogar. Cara, isso é uma lenda, porque ninguém faz isso. Alguém faz isso? Alguém, tipo, pega um jogo e fala, cara, acho que a história desse jogo deve ser legal, vamos ver a história no YouTube. Cara, não sei, hoje em dia acho que tem louco pra tudo. Conheço. Sim, costumava gravar e-mails, não faz mais. Denuncio. Rebeca, pô. Tadinha, que vida triste. Ela normalmente fazia isso com um jogo que ela não tinha como jogar, mas aí é nobre. O problema é isso, né, cara? Uma vez que você usa droga, e aí você começa a ficar viciado na droga. É foda isso. Não. Enfim, seria mais interessante jogar, já que o jogo é basicamente um filme. Bom, se o jogo é basicamente um filme, jogar é ver, né? Sim. Então tem... Mas sei lá, eu acho que você... Vejo isso bem como jogar. Eu acho que só a ilusão de você ter um controle já contribui bastante. Eu lembro que no Heavy Rain, pelo menos, isso dava uma imersão maneira. Mesmo que você podia andar, né? Você podia andar. E mesmo quando você, tipo, fazia coisas estúpidas, tipo assim, ter um minigame de... Como é que chama aquela merda? Quick Time Event. Pra você escovar o dente, tá ligado? E tipo, isso. Aí no início você achava essas porras meio idiota, porque, bom, é idiota mesmo. Mas depois de um tempo você começava a perceber que esse tipo de parada te dava uma certa imersão, tá ligado? Que era você que tava fazendo as paradas do personagem, por mais que fosse de uma forma idiota. Enfim, se você deixar o jogo penetrar em você, entendeu? Você consegue se divertir e emergir. Bom, é isso aí, vou pro banheiro, Black Onyx. Seu erro foi ir pro banheiro depois de mandar o e-mail. Você devia ter mandado. Devia ter cagado enquanto eu vi o e-mail, entendeu? Não. Acho que pelo link dele ele tá indo fazer outra coisa. Ah, é verdade. Agora que eu fiz a concatenação, as sinapses cerebrais. Mas de qualquer forma, ele podia também ter cagado no jogo e cagado na vida real ao mesmo tempo. Mas enfim. Aí ele podia fazer uma cagada dupla e depois emendar no nick dele. Exatamente. Sai pra lá. Clássico. Quem nunca, né, cara? Você vai dar uma cagada e, porra, dá uma vontadezinha e você fala, porra, é agora. Já tô aqui mesmo? Já tô aqui, né? Agora o terceiro e-mail da noite é o do... Olá, senhores, como estão? Depois de um longo tempo, Silver retorna a casa. Você voltou. É o que é, a realidade é essa. Eu gostaria de saber por que os arquivos do cache são sempre tão grandes, a maioria passando de 100 megas. Por exemplo, o Cache 275, o arquivo dele é 121 megas para 1 hora e 41. Até um pouco baixo para dar um baixo frente soco, mas nesse ato que teve do BFS, acabei indo atrás de outras aventuras e vi alguns caches com a mesma duração de programa, os arquivos são bem mais baixos. Por exemplo, um que é 1 hora e 40 é 69 megas. Cara, a diferença é apenas de um minuto. Na verdade, eu não faço... você quer explicar? Eu posso tentar explicar, porque eu não sei a razão de verdade, porque eu não sei como é que o Pivoto exporta essa merda. Mas eu vou assumir que ele tá exportando uma qualidade maior, uma fidelidade de som maior, e aí, obviamente, fica mais alto o tamanho, maior, né? Mais alto não é o caso. Exatamente. Eu vou chutar que é isso. Eu tenho quase certeza que é. Eu diria 99% de chance, mais ou menos, por aí. Bem, então essa foi mais uma dúvida sanada, foi fácil, manda a próxima. Sei que isso não tem nada a ver com os últimos casts, mas é o que me deixou curioso. E claramente menos megas é mais cash que eu posso socar no meu SD de 4 GB. Compre um maior que tá barato. Bom de fim de semana e se cuidem. Já acabamos de sair de um fim de semana, infelizmente, ele não durou bastante. Bom, tem uma coisa que você pode fazer também, que eu faço com frequência, que é quando seu SD de 4 GB estiver cheio, você apaga os podcasts anteriores. Porque eu duvido que você você fique ouvindo eles em loop várias vezes. Porra, imagina guardar podcast. E bom, se você precisar, eles vão estar na nuvem pra você acessar, né, quando você quiser. Uhum. É, então é isso. E bom, eu não sei, tem pessoas que preferem que baixar o cast mais rápido, tem pessoas que preferem com a qualidade de áudio maior, eu não sei. Então, é isso. Eu, por exemplo, fico irritado e puto quando a qualidade do som tá uma bosta. Prefiro baixar, demora mais pra baixar pra ouvir uma qualidade melhor. Mas é de cada um pra cada um, então foda-se. Enfim, agora, você não tá falando com a gente, você tá falando com o Pivoto, aquele viado que esporta essa merda. Não, sei lá, vai que ele falou com o Pivoto não respondeu. Pode ser, é o que eu faria. Outra... Caralho, outra besta sem nick, porra, 300 anos de programa. Foi o comentário feito pelo Douglas. Ou foi... Exatamente. Quem faz esse comentário? É você ou é o Pivoto? É você mesmo? Não, fui eu. Quem compila os e-mails sou eu. Ah, é? Ah, que delícia, então. Bom trabalho. Então, a gente tem que dar um nick pra besta sem nick. Caramba, na defesa, olha dele. Só. Chega no nome dele. Na defesa do filho da puta, a gente faz um tempo que a gente não explica as regras de mandar e-mail, né? Então a galera que tá chegando agora não sabe. Ah, não, se bem que não. Ele admite ali embaixo e ele fala, não. A culpa é toda dele. Ele diz, olá, seus lindos senhor da honestidade e Daigo. Tudo foda-se com vocês? Tudo foda-se, graças a Deus. Foda-se você também. Nunca havia enviado e-mail antes, creio eu, e meu nick de CS era muito constrangedor para eu divulgar. Cara, duvido que seja mais constrangedor do que colocar nenhum nick de CS, mas enfim. Então simplesmente chegar e se chamar de se masturbando. Cara, eu tô muito arrependido porque eu tava defendendo o cara, sendo que ele demonstra que ele claramente entende da cultura do Baixo Freio de Soco, mesmo assim ele optou por ignorar e dar um tapa na nossa cara e exigir um nick. Mas para ter do que me chamar, xingar, me chamo... Eu falo o nome dele ou eu omito o nome dele? Vamos omitir o nome dele, então. 22 anos e estudante de ciência de computação em Ribeirão Preto, São Paulo. Vamos lá. Deixa eu ver. Ribeirão Preto é uma... Ribeirão Preto é um rio bem preto e pequeno. Não, eu tô pensando na cidade em si. Polo mais agropecuário. Talvez. Nunca lá estive. Não, eu também não, mas eu ouço falar muito esse nome. Vamos lá. Deixa eu ver, eu tô palavra-chave, pensando... ele é vacilão. Que mais? Um vacilão preto seria muito errado. Apesar de que seria bom. Eu pensei em um agora que é bem constrangedor e ruim, então é adequado, porque ele não queria divulgar o dele porque era constrangedor, não é isso? Exatamente, ele qual que é? Vanilo. Vanilo, eu gostei, é um bem baunilhão. Bem baunilhado. Então você virou Vanilo, parabéns. Referente ao programa de Life Strange, gostaria de agradecê-los muito. Eu adoro Life Strange, e ele me marcou muito quando eu joguei lá em 2015. É tão antigo esse jogo assim? Achava que era mais de 2016. Nossa, eu nem sabia que ele era tão antigo. Também não é tão antigo, né? 2 anos atrás, vai se fuder. Mas hoje em dia, tem certa coisa que já tá muito antiga, né? Sim, eu achava que era de 2016. Ouvir o programa me fez relembrar de todos os momentos, e até pensar nas decisões que eu fiz, e eu não faria agora. Por exemplo, spoilers do jogo, eu escolhi o final diferente de todos vocês. Bom, todos vocês, eu tô assumindo que a gente tá se direcionando às pessoas que não estão lendo esse e-mail, mas que gravaram o podcast. Ou seja, Pivoto, a GG, o Lupe e o PH. Sem nem mesmo pensar. Para mim, a ficha da Max ainda não tinha caído. E para ela, naquele momento, o mais importante era Chloe e nada mais. Nem havia pensado na mãe dela, nem em outras pessoas. Só meti o foda-se e escolhi aquela... Escolhi aquela menina hipster. Aquela menina... Tá, obrigado, Daigo, por traduzir em português pra mim. Aquela menina hipster insuportável do cabelo azul. Do que é aquela cidade. Pera aí. Ele escolheu a menina, a cidade, é isso? Ele priorizou a menina em relação à cidade. Foi isso que ele quis dizer? Né, tipo, salvar a menina e foda-se. Entendi. Então a menina hipster insuportável do cabelo azul é carismática, aparentemente. É, não é? Para mim, fui convencido de que aquilo tudo era uma porra séria de verdade. Quando cheguei no final do episódio 3, você achava que você realmente ia matar uma pessoa? Não sei se conseguiria lidar com a espera do próximo episódio. Porra, aquilo é maldade. E eu também não matei a Chloe quando ela pediu. Que isso? A mulher pede ai, que você caralho, matar ela. Pede? Que isso? Que absurdo. Isso, e que isso? Isso é crime. Pode não. Stuff. Quem é a Chloe, afinal? Eu tô começando a ficar interessado nesse show. Acho que Chloe é a garota do cabelo azul. Chloe é a garota do cabelo azul, então. Né? Eu falei, tipo, eu acho que eu ia estar com maior vontade de matar ela, mas aí, pô, quando ela me pedir pra matar ela, eu ia falar, porra, não, ia ser do contra, tá ligado? Não, pera aí, matar, não, uma escorrada, tudo bem, mas... Poder. Agora eu quero jogar essa merda desse jogo, viu, seus merdas. Também não vi o plot twist do professor chegando, e aquilo me surpreendeu bastante. No geral, acho Life Strange um ótimo jogo, com ótima trilha indie, gráficos indie. Eu não sei se isso é bom, isso que você tá falando. Tipo assim, ótimo gráfico indie, ótima trilha indie... isso não é uma característica boa pra você dar numa coisa. Você podia ter falado só, ótima trilha, ótimos gráficos, fotografias e adolescentes chatos. É, chamar as coisas de indie, você tá dando outra conotação. Não, elogio. Enfim. O que contribui... pelo menos não é pra ser um elogio. Pois é. Com ótima trilha indie, gráficos indie, fotografia... Talvez ele não queira dizer indie na conotação que a gente tá pensando. Talvez ele queira dizer indie no sentido de que é, tipo, alternativo, de que tem um estilo, sei lá, foda-se. Um ótimo jogo com ótima trilha indie, gráficos indie, fotografias indie e adolescentes chatos. O que contribui para a veracidade da história. Resumindo, adoro esse jogo e sou uma putinha da Chloe, aparentemente. Sim, você é uma putinha da Chloe, que nem sou uma putinha da Blizzard e comprei o remake do StarCraft. Não, mas o remake do StarCraft até eu quero pegar. É? Mas você... Uhum. Então você é putinha da Blizzard, parabéns. Se bem que, no mínimo, eles colocaram dublagem em português. Que antes era uma dublagem pirata, bizarra, sei lá, não sei exatamente da história, e eles botaram. É, dublagem de Miami, eu lembro. Eu ainda não testei se é a mesma dublagem de Miami ou se eles redublaram. Mas acho difícil eles terem redublado, então... Será? Porque eles estão dublando muita coisa aqui agora. Não sei, eu ainda não toquei na campanha, eu só vi os barulhinhos dos bonecos, tá ligado? Jerry, mais, Suzerano... É, dessa fase. Lógico, porra, eu não sou casual que nem você. Enfim. Gostei também das várias horas de programa. Imagino que tenha sido cansativo gravar. Cara, não. Geralmente não é cansativo gravar. Geralmente é cansativo editar. É. Mas gravar... Mas o programa foi longo mesmo. Foi mais de 2 horas. É? Pesado. Uhum. 2 horas editado é pesado. Se bem que é bem possível que se o programa ficou bem gravado, que eu vou ter falado, é isso. Botou música e é nóis. Mas todo tempo vocês estavam discutindo sobre o jogo e seus acontecimentos. Foi muito agradável de ouvir. Por isso, parabéns. Olha só, obrigado. Eu não participei desse podcast, nem Daigo, mas eu agradeço em nome do Baixamente Sou Pessoa Jurídica e em nome dos participantes também, com certeza. Eu já tinha. É. Ouço vocês há um bom tempo. Uns 4 anos, talvez. Esses caras que ouvem a gente ficam stalkeando no mando e-mail. Mas tudo bem, o importante é que você remediou o seu erro. Mas o meu maior talento é esquecer de mandar e-mails pros podcasts. Justo, que eu ouço. Por isso, desculpa, eu te perdoo, porque a gente é como Jesus. Basta você se arrepender e corrigir. Perdoado, meu filho. E corrigir o erro que a gente perdoa. Mas continue sendo foda-mente foda-se. Adoro vocês. Contribui pro peito secreto. Ha! Contribui pro peito secreto. Olha, esse aí, caralho. Porra, eu acho que eu vou mudar o nick dele agora, porque agora ele merece um nick épico, porque ele contribuiu pro Patreon. Então ele é o Baunilhão que contribuiu pro Patreon. Agora ele virou Bronilo. Em vez de Vanilo, ele virou Bronilo, que ele é Bro. Bronilo, gostei. Já é? Então vai ser colocado em ProForce e tudo mais. Peço perdão pelo meu vacilo de te chamar de Vanilo, e agora você se tornou Bronilo. Você evoluiu em apenas 1,5, olha que bonito. Olha só, do início pro fim você foi exaltado. Abraços e foda-se. Foda-se você também. Foda-se. Então devemos dizer que a moral da semana é contribuir pro peito secreto baixo frente de soco pra ver se você evolui também. Sim. E a moral do dia também é também enviem e-mails com seu nick de CS. Porque, assim, sei lá, 12 anos atrás, quando a gente começou esse podcast, eu tinha criatividade. Hoje em dia eu sou um velho fudido e eu não tenho mais uma boa criatividade pra criar nicks, entendeu? Então se vocês não quiserem receber um nick de merda, criem seu próprio. Invente alguma coisa. Ou então vocês devem ter algum apelido, usem essa porra de apelido. Usem qualquer merda. Tipo, sei lá, um apelido de infância bizarro. Engane. De alguma coisa. Bota alguma coisa de merda, tipo Illidan RJ. Então... Nossa. Neo SP. Sala de chat foda, né? Negão Gostoso 86, clássico. Também, é justíssimo. Tonhão Cozipa 36. Comi a mãe do. Caralho, comi a mão do. Tô disléxico hoje. Assiste Patinet. Assiste Patinet foi. Nossa, foi... Esse é sala de chat total. Total. Aliás, ele foi. Qual é a palavra correta? Imortalizado. Pelo nosso amigo Gabriel Onassis, eternamente banido do Exaltou-se para sempre para fora. Aquele baderneiro safado. Enfim, moral de hoje é foda-se. E é isso. Não, moral de hoje é foda-se. Faça o que você quiser, mas as consequências. Isso. Porque logo mais tem mais. E, opa, o Sonic Mania ali, ó. O Sonic Mania ali. Ah, meu Deus! Eu só vou comprar essa porra em 2032, cara. Não vai ser tanto assim, não. Rápido. É SEGA, daqui a pouco ele tá em promoção, só vai poder pegar, pô. Ah, é? Tomara. SEGA que vai ser bom, né? Ah, eu tenho um módico de fé nele, eu tenho. Ah, bom. Esse é seu erro, então. Thank you. nosso grande mestre amigo Ilapso separou alguns tópicos muito interessantes para discutirmos nesse domingão, antes do Game of Thrones. O primeiro deles, gostaria de ressaltar, que é muito interessante e dá uma discussão de um programa inteiro, mas vamos tentar fazer em 15 minutos, é: por que o nosso bigodudo encanador famoso Mario conseguiu e nunca mais voltou ao 2D, assim, como uma fonte dependente de sucesso, etc. E o Sonic agora é a grande esperança da ressurreição infinita com o Sonic Mania. Essa é a magia de dar um programa inteiro. A gente vai ver agora, com esse produto mínimo viável de 15 minutos, se realmente ele vale o programa inteiro. Mande seu feedback. E se a gente vai chegar no final e regravar a abertura porque a gente gastou 90 minutos falando sobre esse tema. Exatamente. É isso aí. Valendo você, Gegé, que está muito hypada para esse Sonic Mania. O que você acha? Eu tô no Hype Train Zone, né, cara? Acto 1. Ato 2, já. Eu tô indo pro ato 3 já, que já é quase no jogo, né? E eu não sei, cara, eu só tô muito ansiosa. Cada vez que eu vejo um vídeo novo, meu coração bate mais forte, assim. Até porque eles vêm soltando os vídeos com aquela animação muito bonita, né? Que é daquele Sonic antigo, mais bonitinho, gordinho, simples, né? Sem aquelas firulas, sei lá, de não, tênis radical dele, não sei o quê. É muito simples. Aquela musiquinha que fala com a sua infância. Aquela Sim. musiquinha que você fala, tipo, meu Deus, minha mãe vai trazer um Nescau pra mim. O Nesquik vai fazer um Nesquik pra mim. Nesquik de morango, vou ficar alucinado em casa. Tava falando com o Bod e o Daigo mais cedo que não é o Sonic gordinho, mas também não é o Sonic adolescente. Não é o Sonic de 14 anos do 3, mas também não é o Sonic de 8 anos. É um Sonic de 11 anos, sabe qual é? Que você ainda pega no colo, ele ainda chora, mas quando ele tá sozinho no quarto, ele pega umas revistas embaixo da cama e faz umas coisas. E no fim das contas, eu tava pensando, qual seria o impacto de sair um Mario 2D hoje? O mais próximo que a gente tem disso hoje é o Mario Maker. Tem o Super Mario Maker pra Wii U e pra 3DS, né? Ou o Mario Jump do iPad, que meu filho se amarra. No Wii U tivemos dois Marios 2D. Teve o Mario Mario e o Luigi Version, sei lá qual. Não, mas olha só, esses caras, o Super Mario Wii U, o Super Mario U, o Super Luigi U e aquele New Super Mario do Wii, eles são um Sonic 4 do Mario. Eles têm aquela reformulação visual, mas eles pegam a jogabilidade anterior. Eu acho que a grande diferença, Lápis, tá que esses joguinhos de New Super Mario Bros. São legais, mas ninguém deposita uma esperança de salvação da franquia nesses joguinhos. Porque não precisa ser salvo não, também. Porque não tem que salvar, exatamente. A questão é que o Mario, ele não chegou num ponto de falhar. O ponto talvez mais baixo do Mario tinha sido o Sunshine, que era um jogo lá, ok. Mas I'm walking to the Sunshine. Mas não chegou a ser aquela coisa, meu Deus, olha esse Sunshine que acabou com o Mario. Até porque logo depois veio o Galaxy, e aí, tudo bem, tá tudo certo. No reino da Nintendo. Não, mas aí vocês podem dizer que não foi exatamente o jogo, foi o console. O GameCube não se sucedeu tão bem quanto o Wii, por exemplo. Não, tá não, cara. Você pode jogar a culpa no console, é ok. O Wii U não teve nenhum jogo do Mario legal? Teve sim. Teve? Não. Tô falando no caso do Teve, que... o melhor Mario 3D. Não, o de Wii U, o de Wii U, o Super Mario 3D, o World é incrível, é... Caralho, tô chorando já. Mas o... Mas a questão do Sonic é o seguinte, eu acho que vai muito pela sucessão de problemas, né? Que se no GameCube você teve um Mario mais ou menos capenga, no Saturno ou no Dreamcast, que não teve Sonic, qual dos dois agora, não lembro, Saturno não teve Sonic, ponto. Aí... Saturno teve Sonic Racing, você cai sua boca. Oh, yeah. Everybody Super Sonic Racing. E aí você começa a ter uma sucessão de problemas com a franquia, né? E a franquia dá aquela morrida e ressuscita com o 2006. Que aí não vamos falar disso agora. Vamos apenas aceitar que tem esse fato. Ressuscita. Ressuscita São Gonçalo. Podia ficar morto, era melhor ter ficado morto. Ressuscita tipo quando você faz aquele ritual voodoo pra virar um zumbi, não ressuscitar, e você se arrepende completamente da parada. Acho que o lance que acontece com o Sonic, né, uma perda de personalidade, ao mesmo tempo que você tem uma mudança muito drástica de jogabilidade, de tudo mais. Coisa que no Mario, o Mario 64, beleza, o Mario dá soco, né? Não é lá uma coisa muito Mario de ser feita. Mas é o único também que acontece isso, e isso não afeta o jogo, porque no fim das contas você via vários outros elementos ali onde você enxergava. Isso aqui é um jogo do Mario. A única diferença é que é 3D e que ele dá soco na tartaruga e dá um chute no final. E dá uns hip hops. E dá uns hip hops. É aquilo que a gente já falou 1 milhão de vezes nesses programas, porque Sonic é sempre um tema recorrente aqui. Ah, mas no bingo do Bate tem soco Sonic. Parte Sonic é no seu bingo. É, o Sonic, ao contrário do Mario, ele parte de um conceito de vamos ser radicais, olha só que maneiro, ele é rápido, ele é veloz, ele é jovem, que é um conceito meio bosta, é um conceito datado. O Sonic é os anos 90, sacou? Quando você vê o Sonic andando fora do avião pilotado pelo T, você fala, meu Deus, que cara foda, olha só isso. E sabe, isso não fica de pé. Hoje em dia, se nos anos 2000 você visse aquela imagem, você fala, olha que mongoloide, vai cair do avião. Sabe, as coisas vão mudando. O Mario, ao contrário do Sonic, ele tem uma base muito mais sólida. Ele vai salvar a princesa. Olha que encarador fofinho, que legal. Ele é seu amigo. Você vai dar pro seu filho um bonequinho de pelúcia do Mario, não do Sonic. Hoje em dia talvez sim, porque todo mundo aqui é velho e bobão, mas à época você não daria. Olha, eu não sei, é que o Mario, ele continuou mais, vamos colocar bem entre aspas, fiel ao conceito de... É um negócio muito, muito subjetivo isso, mas ele ficou, permaneceu mais fiel ao conceito. O Sonic, ele sempre tentava revolucionar não só em gameplay, mas em história, criava um negócio totalmente diferente. Ver vídeos Adventures, por exemplo. Os Adventures, eles não mudaram só... Não mudou sua jogabilidade, mudou totalmente a história, mudou o Sonic, mudou os companheiros, entrou gente nova. Aí o Adventure 2, mesma coisa. O Mario, ele ainda segue ali numa mesma base, sabe? Ele não sai muito disso. Mas eles precisaram mudar, GG. Não mudaram porque a SEGA é inovadora e fantástica. Eles mudaram porque não está dando certo. A gente precisa fazer algo com a porra desse boneco radical. Não tô dizendo agora que não deveria ter mudado, mas isso pode ter sido um dos problemas. Mas fala, é muito simples, muito simples. Olha só, eu não sei, Boyd, não sei se os anos 90 entraram no meu sangue tão sinistramente que entraram no meu DNA e eu consigo passar os genes dos anos 90 adiante agora. Mas quando eu botei... Façam isso, tá, no caso. Não, façam isso. Os anos 90 são muito... A gente tá na época, já passou 20 anos dos anos 90. Então já tá na hora da gente começar a parar com essa mania de anos 80 e louvar os anos 90. Tá 20 anos. Não, os anos 90 tá. Foda. É foda. Até foda. Porque os anos 90 no Brasil, ele pega o melhor dos anos 90 e o melhor dos anos 80. É isso. Então os anos 90 no Brasil são supremos. É isso. Mas o que acontece? O meu filho... Eu vi que... Coca-Cola vendo CDZ, moleque. Cala a boca. Meu filho, ele começou, quem acompanha o grupo do Baixo Frente Soco, viu que o meu filho começou a jogar Sonic agora, tá se amarrando muito. Ele passou a primeira fase, passou a segunda fase, chega na terceira fase, ele fala, papai, Robotnik, ah lá lá, Robotnik, ele tenta matar... Robotnik, não era nem Eggman ainda, era Robotnik. Ele fala Robotnik, e Deus louve a dublagem, o desenho do Sonic que ele passou assistindo no Netflix, por causa do jogo, e porque ele se amarra no Sonic, fala Robotnik. Olha aí. Então, a versão americana, né? O Sonic Satan, não é? Que americana? Eu vejo dublado. É brasileiro. Não, o que tá na Netflix é o Satan? Então, é o Satan. É um desenho do Sonic Boom. Ah, é o Sonic Boom? Eu ia perguntar se não é o Boom. Sonic Boom é o mais recente. Só fique claro que quando o Daigo fala Satan, ele não tá falando de diabo. Ele tá falando de Saturday Morning. Dessa vez não. Dessa vez Saturday Morning. É Satan com um M no final. É Satan. Ao contrário do que pode aparecer, eu botei ele pra jogar o Mario também. Inclusive, botei ele pra jogar um jogo do Mario muito, muito kid-friendly, que é o Mario Runner de iPad e tudo lá. Assim como tem um... Tem. E assim como tem um Sonic Endless Runner, mas é daqueles que você vê de trás pra frente, vai correndo na linha reta. Ele acha legalzinho do Mario, joga de vez em quando, mas meu filho tá se amarrando demais no Sonic. Ele veio aqui hoje em casa, pegou o meu Funko do Sonic, saiu brincando, ele falou, papai, o Sonic vem correndo e pula, e cara, cuidado com o espinho, e tem a fase da lava, e o Robotnik final! Eu queria te dar parabéns, hein, cara, porque você chegou a ter medo de que seu filho fosse virar um tabletzeiro, hein? Parabéns aí, o valeu a pena. Eu usei o tablet para o bem, ou para o mal, depende. Parabéns. Eu instalei o Sonic no tablet. É isso aí. Eu não sei, vocês acham então que, já que o PH fez esse experimento com um pequeno ninja, né? O Little Ninja. Não experimento. O pequeno ninja, lembrei daquele gibi velho lá dos anos 90. Olha aí, ó, a gente sempre volta. É um pouco. Não é experimento, não, é depósito de esperança. Okay, mas conclua aí o raciocínio. Já que a gente tem esse experimento de exemplo, Será que, então, o Sonic, ele conversa mais com crianças do que o Mario? Porque eu vou falar por mim agora. Eu jogava muito Sonic e depois eu tive o Mega Drive e passei a jogar Mario também. Mas eu não me sentia tão presa ao videogame jogando Mario como quando eu jogava Sonic, por exemplo. Nossa, eu jogava Sonic e eu não queria parar de jogar. Eu jogava muito. É porque o Mario Sonic é muito mais maneiro. 2 horas e, ok, depois eu jogo de novo. Desligava e ia fazer outra coisa. É muito simples, o Sonic é simplesmente muito mais maneiro. Ponto, próximo. O Mario comunica melhor de modo geral pra mais pessoas, mas o Sonic comunica melhor pro público infantil, com certeza. É assim, eu não tô falando nem de gameplay, os dois são tão fáceis de dominar. Eu não tô falando assim que o Sonic é mais fácil de jogar, não. Os dois são fáceis. Eu tinha o que? Uns 6 anos quando eu comecei a jogar o Sonic e uns 7 quando eu comecei a jogar Mario. E, meu, não sei, eu achava Sonic, e até hoje ainda eu prefiro muito mais Sonic do que Mario. Isso. Agora que o tema já virou por que o Sonic é melhor pra criança. Não, olha só, eu acho que, voltando pra aquela discussão inicial, passa pelo seguinte: o Sonic teve mais falhas, na verdade teve falhas, e o Mario não teve. Então, se sair um Mario 2D hoje, suponha que anunciam o Mario pra Switch, que é o Mario 2Dzão, tá? Com o level design do Mario 1 e do Mario 3. Eu vou olhar e vou falar, legal, mais um Mario, que nem os Marios que deram certo. Mas eu não vou olhar isso como sendo um contraste a fazer diferente do que deu errado e voltar a fazer como deu certo. Vai parecer só assim, legal, estou querendo agora diversificar e voltar a fazer um Mario 2D, porque sim. Mas eu não vejo um motivo pelo qual faria um Mario desenhado, pixel, de novo. O Mario, ao contrário do Sonic, eu acho que ele não precisa voltar a essas raízes. Porque quando eles anunciaram Sonic Mania lá na celebração de 25 anos, na festinha que rolou e tal, no trailer mostrava, né, mostrava imagens do Sonic, evolução do Sonic, tal, e os textos iam falando, né, o Sonic coletou muitos anéis, tal, evoluiu muito, e agora a gente vai voltar pro início pra poder continuar. Pra poder ver se então também. Isso aqui ficou implícito no texto do trailer, mas sim, eles vão voltar agora as raízes do Sonic pra poder continuar. O Sonic 4 ele pode ser um jogo ruim em termos de game design, ele pode não ser tão envolvente, mas o Sonic 4 é como o Mario U e o New Super Mario de DS, 3DS e Wii, que é Mario com gráfico feito lá num computadorzinho e a jogabilidade 2D. O Mario deu certo, o Sonic não. E acho que isso passa muito também pela birra. O Mario deu certo. Existe muito mais birra com o Sonic do que com o Mario. Então tudo como que aparece assim, do Sonic, birra de tudo que aparece do Sonic agora, eu já olho com isso aí de novo, ó. Essa vai ter um lobisomem no final. É claro, brother. Teve um lobisomem no caminho, teve o jogo do Shadow. Tu não pode baixar a guarda. Calma, Sonic. Não é uma vontade. Jogo do Shadow com arma ainda. É isso. Porque se você parar pra pensar, o Sonic 4, ele pegou todos os princípios de engenharia de software, startup enxuta, falou, cara, vou fazer um pequeno e vamos ver se dá certo. E se der certo, vou me dar feedback positivo, se der errado, vou me dar feedback negativo e eu conserto no próximo. E aí saiu o episódio 2 e aparentemente não mudou nada. E cancelaram o Sonic 4, acabou o Sonic 4. A questão do gameplay, né? O gameplay, eles colocaram o Tails e mudaram algumas coisas nas mecânicas. Ok, mas acho muito pouco é suficiente, né? Não, sim, não foi suficiente, mas mudaram alguma coisinha assim. Então, assim, mudança teve, mas não foi suficiente, infelizmente. Eu acho que a grande prova de que também é muita birra com o Sonic é o fato de que a Nintendo agora, no final do ano, vai lançar o Sonic Adventure com o Mario e tá todo mundo achando incrível o Mario andando na cidade com um bando de ser humano muito maior que ele. Pode crer, se o Mario Odyssey fizer tanto sucesso como tá prometendo, assim, eu não tô... Tomara que faça sucesso, parece interessante mesmo. Só pegar essa deixa e falar de uma matéria clickbait do IGN sendo maravilhosa. A matéria, o clickbait é assim: você sabe se o Mario é humano? Descubra. Aí fizeram todo um preâmbulo assim. Não, observou-se que no novo jogo do Mario, o Mario vai se relacionar com humanos mais próximos da realidade. Então o produtor do jogo foi questionado: será que o Mario é humano? Clique e veja. Aí tu clica e o cara fala: o Mario também é humano. É isso, acabou. Isso é o baixinho da Kaiser. Ué, não poderia ser, né? Eu esqueci o que eu ia falar. Sim, só concluindo meu raciocínio. Se o Mario Odyssey realmente fizer tanto sucesso como tá prometendo, cara, isso que você tá falando realmente vai se concretizar, que é muita birra com Sonic. Até então eu não tinha percebido esse lado, que a galera tem birra com Sonic. Eu sei que tem um ciclo Sonic, que eu odeio esse termo, ciclo Sonic. Que acho que talvez ele faça parte. O ciclo não. Sonic, ele é... eu odeio muito esse termo. Ele é o ciclo. Tipo, vem o ciclo do Sonic começa no anúncio de um novo jogo. Aí todo mundo vibra, ah, legal, não sei o que, é o jogo que vai salvar a franquia, ah, não sei o que, hype. Aí beleza. Aí a SEGA começa a anunciar o que, que vai ter no jogo, né? Conforme vai passando o tempo até o lançamento, vai se completando um ciclo de hype que vai passando por vários por decepção, depois hype de novo, depois decepção, depois hype de novo, decepção, até que o jogo é lançado e a galera fica esse mix de feelings quando lança o jogo. É, mas assim, eu não entendo quando vocês estão falando que o... que ver se o Mario vai ser ruim ou vai ser um fracasso que nem Sonic Adventure. Pra mim, Sonic Adventure foi maneiro. Pra mim, Sonic Adventure fez sucesso. Um, são do um. O dois também, mas nem tanto. Eu gosto mais do dois do que do um. É, eu também, mas é discutível. Não, olha só, eu tô falando o seguinte. O Sonic Adventure fez sucesso, mas ele não foi suficiente pra estabelecer uma nova linhagem de é assim que nós vamos tratar Sonic a partir de agora, entendeu? Na então... verdade, foi a partir do Adventure se estabelecer assim uma base. Teve o Heroes, aí veio o Heroes, okay. E mudaram mais ou menos assim a mecânica, mas ainda seguia mesmo conceito, mesma coisa, mesmo, como fala, mesmo game design, enfim. Aí depois do Heroes veio o 2006, aí o 2006 então... foi e boot tosco. Aí se Sonic Adventure tudo. Foi tão incrível, por que nós tivemos Sonic 2006, Sonic a Espada, Sonic o Beijo da Princesa? Por que o Sonic virou uma série de filmes de trapalhões? Essa que é a grande pergunta, talvez. Caralho. Mas o pior é que o Sonic Heroes eu nem achei um jogo legal, um bom pra caralho, não. Foi um jogo jogável. Sonic Heroes assim, é bom, Sonic Rivals é bom. Só que não é grande coisa, né? Então, o Sonic Heroes, na verdade, ele é muito prejudicado por port. Porque você, se você jogar a versão de PC do Sonic Heroes, é incrível, cara. Funciona que é uma beleza a versão de PC. As versões de consoles, não sei porquê, é um lixo. Não sei porquê. Eu nem sabia que tinha esse jogo pra PC. Tem pra todas as plataformas que você imaginar. Mas no PC, cara, é uma maravilha. Todo mundo elogia a versão de PC. Pelo menos as pessoas com quem eu conversava sobre amavam as versões de PC. Eu testei também, eu realmente flui muito melhor. No console é um lixo. Não sei o que por que foi tão prejudicado no port, assim. Mas tem uns que eu gosto bastante, que é spin-off, que é o Riders. Os Riders eu gosto bastante. Sim. Eu só gosto do segundo. Eu gosto muito dos dois que tem. Deixa eu ver o que mais teve. Aí teve o Unleashed. O Unleashed, ele é bom, exceto quando você joga com lobisomem. Vocês estão vendo o que vocês estão falando? Jogos bons de Sonic não são bons. Eles são ok, são simpáticos, são legais, limpinhos. Sim. Nunca é um jogão da porra, sabe? Sim, tu joga o New Mario Bros. DS, brother, que jogão da porra. Tu sai feliz jogando aquilo. O Super Mario 3D Lens também, esse de 3DS agora, o último. É incrível. Mas olha só, se Sonic Mania é aquilo que a gente conversou no começo, Sonic Mania vai definir pra muita gente aí se é pra ter filhos ou não. Então vamos aguardar. Tanto que o outro lá, o Sonic Force, pouco se... tô nem ali. Pouco se fala, a galera não comenta muito. O Sonic Mania é o que tá no holofote, né? Por espero favor, que isso seja um bom sinal. Salve a Terra, salve a vida. Será que 2017 realmente é o ano de redenção para as franquias? Isso, resposta é não. É sim, e o Botafogo vai ser campeão da Libertadores. Próximo. Se Sonic Mania vingar, quem é o próximo a voltar às origens? Ah, mas você tá sonhando muito. Porque a gente já meio que discutiu isso, né? Eu acho que Sonic é a única franquia hoje, eu acho que tá precisando desesperadamente voltar às origens, entendeu? Porque as outras já morreram. Qual foi o último Castlevania bom que você jogou? Bicho, Order of Ecclesia é muito bom. Só que ele foi lançado em 2008. Pois é, e ele foi sucedido pelo quê? Lords of Shadow. Ok. Lords of Shadow é um jogo... Não, o primeiro é um jogo bom. Ele não é, meu Deus, que foda, tipo Order of Ecclesia. Ele é bom. Ah, os outros dois que vieram posteriormente são horrorosos. Tem dois, depois ainda. Tem o Mirror of Fate e o Lords of Shadows 2, que é um lixo, é um câncer, não joguem. É horroroso. Vocês estão falando de uma franquia de uma empresa falida, né? Beijo, Konami. Não, não tem mais Castlevania. Acabou, Castlevania. Ó, um jogo que voltou às origens, entre aspas, mas ainda assim voltou no começo do ano, foi Resident Evil 7. Legal, okay. Resident Evil. O Resident 7, ele não voltou às origens, ele se reinventou. Oh, é que ele se reinventou. Ok, não, bem. Mas Ele se reinventou bem, mas se você joga um, eu consigo fazer mil N paralelos entre o 7 e o 1, por exemplo. Tipo o quê? Vamos lá, tem os itens, ambientação, okay, legal. Gameplay, na verdade até conceito de gameplay, né, porque o primeiro também os caras queriam que fosse em primeira pessoa, então no conceito também o primeiro deveria ter sido em primeira pessoa, certo. Não foi. Munição escassa, enfim, N coisas. Tem que ficar destrinchando minimamente? Não, não. Ninguém tinha o homem, não. Só perguntei, porque eu não tava enxergando. Gostei, curti. Vou compartilhar. Engraçado o que eu falar. Os personagens também. Desculpa, pode falar. Não, tranquilo. Só que eu achei engraçado o pessoal falar de Castlevania. Aí eu pensei assim, meu subconsciente. Pô, mas eu tive uma experiência foda em Castlevania recentemente. O que, que foi isso? O que, que foi isso? Aí eu lembrei. Ah, porra da série do Netflix, cara. É. O God viu? Viu o God? Viu. Ele não viu. Achei uma viu. Merda. Peraí. Então vamos automaticamente mudar o assunto aqui. Vamos parar de falar essa porra de nostalgia. Série da Netflix? Vamos falar da série do Netflix, então. Tá. Eu não vi o último episódio ainda. Porra. Tudo bem, a gente não fala do último episódio. Vamos falar da série do Netflix, tá? 10 minutinhos, beleza? Então quero começar com o bode, que tem a opinião contrária à maioria das pessoas que Não, eu tô com o bode. Não tô dizendo que você precisa estar com. Tô dizendo que a opinião do bode, ela é muito diferente do que a maioria das pessoas que eu escutei. E todas as pessoas falarem que era muito boa foi o que me fez procurar a série e mostrar pra Ju se ela ia gostar ou não, e ela se amarrou. Então eu queria ouvir agora o outro lado do espelho, Alice Bode. Por que você achou a série tão ruim? Olá, doutor Eduardo, mostra pra essa massa de manobra aí a verdade da vida. Eles não têm uma história a contar. A história é qualquer coisa. Você começa com uma trama, pode falar da história? Pode. Eles começam com a trama do Drácula. Não tem muito o que fazer ali. Foda-se. No final que é o Lucas. Eles começam com a trama. Eles começam com a traminha do Drácula se apaixonando. Ok, legal. Muito da mal contada. E do nada fica um show-off, uma história merda. A briga do bar que leva 20 minutos quase, cara. Sabe, bobo. Não tá construindo personagem, não tá andando. Assim, bateu no cara! Eles tinham uma história pra contar, mas eles escolheram o pior caminho possível. Porque os episódios são lentos, desinteressantes, eles não constroem. Constroem o Trevor mais ou menos, mas em geral é uma merda, é uma história muito mal contada, animação boba. Um episódio que vale alguma coisa e que poderia ter 15 minutos de episódio com 5 minutos do comecinho do primeiro é o último. Exato. Se o último episódio fosse o primeiro episódio, com 5 minutinhos do primeiro pra você entender o que está acontecendo, aí eu ia falar, beleza, eu vou continuar vendo essa parada. Por que, que eu vi os 4? Porque eram só 4. Então eu falei, eu posso parar uma hora e meia aqui e ao jantar vendo esse desenho? Aí eu vi 3 episódios no dia, dormi vendo o 4 e no outro dia vi de novo e terminei. Mas os diálogos são bem fracos. Tchau. Fica muito evidente que é um roteirista de quadrinhos americano escrevendo aquilo. Que é o Warren Ellis. Porque ele inclusive me tem a pachorra de colocar um ciclope, um monstro ciclope, o bicho de um olho só, que solta raios pelo olho. Olha aí, que curioso, hein? Não é X-Men não. Tá... No jogo, mas no jogo é assim. Não importa. No jogo é assim. Não importa, não é X-Men esse negócio. Podia desviar um pouco do foco. Ah, no jogo é assim. Ah, não, vou defender agora. É Castlevania 3, no caso, né, o desenho. Sim, é o 3. Eu gostei bastante, mas eu tô falando totalmente como fã. Eu sou muito suspeita pra falar. Eu gostei bastante, principalmente, da atenção aos detalhes e essa fidelidade que eles colocaram. Tudo bem, eles realmente... Teve um... Qual que é a palavra? Eu não lembro agora como é. Sim, é isso, mas tem um termo mais bonito pra isso. Eu tava tentando... Prolixidade. Ok, pode ser. Então, eles Falta encheram muita linguiça. Eles encheram muita linguiça mesmo, em vez de ir ao principal. Tanto que nem apresentaram o quarto personagem da party nesses 4 primeiros episódios. Que é o Grant ainda. Faltou um ainda pra você ver. Toquei nisso, cara. Exato. Então, eles realmente escolheram um péssimo caminho pra começar a contar essa história. Foi muito lento, não teve desenvolvimento. O pouquinho que teve ainda foi uma merda, que é o do Trevor. Eu gostei muito da personalidade dele, mas eu detestei como eles tentaram, entre aspas, desenvolver essa personalidade dele. Com só uma bosta. Com ele eu tenho problemas. Eu tenho mais problemas com ele que com qualquer outro personagem, que pra mim eu vejo nele o Senhor das Estrelas e me dá um ranço. Eu fico bolado. Onde que viu, Darwin? É ele que dubla? Não entendi. Não. É porque ele é o heróizinho, o fazedor de piada, que não sabe se tem mesmo. Tem isso. E o caminho isso, do bem. Tem isso. Ah, isso. Tudo que eu tô hoje em dia tem que ser porra de Marvel. Tem que ter piadinha. Nada pode ser do jeito que tem que ser. É isso que eu tô falando. Que eles não colocaram assim um personagem decidido. Ele não sabe se ele vai lutar pela humanidade ou se ele vai tacar o foda-se. Ele fica nessa dualidade. Só que essa dualidade, quando ela é bem apresentada, bem desenvolvida no personagem, fica muito foda. Eu não consigo lembrar um exemplo agora pra exemplificar o que eu quero dizer. Agora, no Trevor da série, quando ele vai defender aquela ordem lá, que eu esqueci o nome, vai ajudar o pessoal, ele fica meio que nessa de seguir o passo da família, de ajudar as pessoas. Ele fica no ar, nesse ai, não sei se vou, ai, eu vou, ai, não sei se vou. Ele fica nessa frescura o tempo todo. Sim, só que é muito mal desenvolvido. É muito mal desenvolvido isso. É muito mal apresentado na série. Eu não gostei disso, não. Mas eu gostei da personalidade que deram pra ele, até porque ele não tinha uma até então, né? Ele apenas aperta mãos. Eu não sou ultra fã, eu gosto de Castlevania, acho legal a história e tal, mas eu não sou mega ultra fã. Eu vi a série. Eu ainda não vi toda, eu me diverti enquanto eu vi. E não tenho giga ultra críticas a ela, porque em nenhuma das séries que eu mais gostei, eu consegui falar assim, caralho, que roteiro desenvolvido em 3 episódios? Puta que pariu! One Piece, se você não sobreviver aos 15 primeiros episódios, você vai falar que é uma bosta. Sei lá. Não, você tá errado, no caso, mas tudo bem. E One Piece é foda pra caralho. E tiveram vários amigos meus que tentaram ver One Piece. Eu falei assim, não, cara, vê os 10 primeiros episódios, que aí vai ficar maneiro. E depois eles falaram, ficou maneiro. O Castro, sempre que eu falava isso, falava, vai tomar no cu. Mas é o Castro, né? Mas porque eu tô ficando cínico, igual ele e o Chocos. Mas esse negócio de você ter que resistir a não sei quanto tempo pra ficar bom, cara, o entretenimento tem que parar com isso, entendeu? O cara, inglês lá fez sucesso com Black Mirror, fazendo histórias de 1h30 em que você via e beleza, eu gostei, eu quero ver. Não, mas é diferente. Quando você quer criar uma história, quando você quer criar uma aventura, você não pode chegar do nada e em 3 episódios você já tá num arco super sinistro em que você desenvolveu relações com todos os personagens e você tá chorando não, pela... Não precisa ser demais também, não é assim? Não, não. Mas também não precisa assim ser também a minha vida. Não, não precisa ser a minha terça-feira, a porra dos 3 episódios. E que nada acontece. Tem que ser um meio termo. Essa série do Castlevania da Netflix, ela é só lenta demais nessa apresentação de personagens. Tão lenta que nem entrou o quarto personagem. Só entrou 3. Mas pra acontecer o PH, quê? Uma temporada mas que vocês tem estão 12 querendo que aconteça? PH, uma temporada tem 12 episódios de 20 minutos. No final do terceiro ou quarto episódio, você já tem o primeiro arco desenhado. Alguma os personagens apresentados e alguma coisa vai acontecer. E nos 4 episódios do Castlevania Netflix, nada acontece. Nada. Eu não vi o último, mas... O último é muito bom, o melhor deles, mas é nada acontece. É legal. Nada acontece, todavia bom. E eu não disse que eu não me diverti, não. Até que me diverti, achei legalzinho. É divertido. Eu gostei muito do que eles... A dublagem, eu gostei, pelo menos eu vi muita gente falando mal, mas eu gostei. Eu gostei também da violência que eles colocaram. Ficou muito... Gostei também da violência. Eu quero pegar esse áudio. Eu não sou fã disso. Inclusive, uma das coisas que eu não gosto de gore, eu tampo meus olhos em filme de terror, só pra dar um exemplo. Mas tem até amigo que gosta, não tem nada a ver. Mas assim, pra Castlevania, eu achei que combinou, sabe? Eu particularmente, se eles não tivessem mostrado isso, eu acharia muito bosta. Tem que mostrar isso em Castlevania. Eu acho bom mostrar isso nem Castlevania, sabe? É uma série que pede isso, porra. Tem demônio pra todo lado, caralho. Tem que mostrar a galera morrendo, tipo Berserk, sabe? Não sei. Uhum. Eu vou dar um contra-exemplo sobre uma série que dá pra paralelizar, tá? É. Uma série animada também pra público mais adulto, que é a série do Spawn, que já tem 20 anos. A série de 97. Gosto. Eu não gosto sei se muito. Vocês viu, passava na HBO na época. Gosto muito. Meu tio tinha as fitas, né? VHS que vinha com as revistas. É um pouco diferente porque os episódios eram de 40 minutos, tá? Pelo que eu lembro. Mas assim, no primeiro episódio... É quase uma hora. No primeiro episódio, já aparece o palhaço, já tem porrada, já tem uma lebolge, eu já sei quem é quem, e o Spawn... E cena de mulher... sexo, violência... E assim, já... Tem tudo no primeiro episódio. A série vai... tem tudo, mas é conexo, não é que nem o primeiro episódio de Game of Thrones, sim, que é tipo, olha o elenco, 1 minuto cada um. É muito chato, assim. Ele me mostra que veio. Quando anunciaram esse Castlevania, eu pensei, talvez, finalmente, façam alguma coisa parecida com aquele desenho do Spawn. Que a primeira temporada, eu lembro de gostar muito, mas depois eu parei de ver. Mas aí, primeiro que eu achei acho estranho lançarem 4 de uma vez. Tá com muita cara de que não ficou pronto e pra lançar logo alguma coisa, lançaram esses 4. Que é melhor do que não lançar nada e lançar tudo de uma vez só e ter sido ruim. Pelo menos eles lançaram agora com ter feedback. Eu não acho que eles lançaram sem estar pronto. Eu acho que eles lançaram uma parada tipo, cara, olha só, eu não sei se vai dar certo. Tô não, com medo de ter essa tua ideia. Mas bora ver se vai. Tem duas teorias. Tem. Que ninguém sabe ao certo, né? Os caras não revelam isso. Mas uma é que o prazo pra pros direitos e encerrar, então eles fizeram bem corrido. Tanto que se você notar, a qualidade da animação vai caindo, inclusive. Sim. E a outra versão da história é que o cara lá, o que idealizou esse seriado, certo, ele já tinha isso tudo planejado. All according to Keikaku. Fusão, né? Exato. Ele já tem idealizado que ele quer fazer em duas ou três partes isso daí. Então vai ser provavelmente duas ou três temporadas. Entendi. De 4 episódios cada uma? Não, a segunda temporada acho que vai ter 8. E a terceira, se tiver mesmo, vai ser mais 4 ou 5. Esse papinho aí é que nem falar que o George Lucas tinha os 9 filmes do Star Wars pensados. Sim. Tem assim. Que merda. Sim. Pelo amor de Deus. Perdeu um episódio quase inteiro com a traminha do bar, é patético. Não tinha nada planejado, não. É. Esse papinho de All According to Keikaku é muito, muito merda. Caralho, eu prefiro. Perdeu um episódio inteiro com lutinho de bar, é você mestrava, entrou de RPG numa terça-feira, sem querer, sem você poder fazer nada, sem planejar nada e falar, cara, vou largar ele no bar e vou ver o que vai acontecer. Não saiu da taverna. Bem mesmo. É porque assim, você perguntou, PH, o que, que a gente queria que fosse apresentado, certo? Eles fizeram assim, 4 episódios. Aí o primeiro apresenta o Drácula, o que, que ele pode fazer, por que ele tá puto, por que ele quer matar a humanidade, ok. Aí o segundo vem o Trevor, aí apresenta o Trevor, tal, não mostra porra nenhuma do Trevor, mas o Trevor tá lá. Não fala nada sobre ele, ele fala uma coisinha ou outra no decorrer dos 3 episódios, mas ok, você sabe quem ele é. Aí depois vem. Ele fala mais da família dele, né? Ele fala mais da família dele, mas dele em si ele não fala muito. Aí você deduz às vezes até isso. Eu acho muito merda. Depois vem a Saifa, mais ou menos a Saifa no terceiro. Aí no quarto vem o Alucard. Quer dizer, ele só é apresentado no final do episódio, mas ok, o episódio é dele, ele rouba o episódio. Mas o Alucard aparece no primeiro episódio. Também, mas no quarto aqui ele. Você não sabe quem é ele. É, você sabe, mas. Sabe que é ele. Tá. É. A gente sabe que é ele, ok. Você sabe que é ele, mas fica aquilo aí, né? E depois ele some também, ele aparece reaparece no quarto. Aí ficou faltando o Grant ainda, né? Tá, o Grant nem se juntou, tudo bem. Não sei se eles vão seguir fielmente até esse ponto, mas no jogo, por exemplo, ele tá lá na torre do relógio, do castelo. Sim. Então provavelmente foi por isso que ele não apareceu, não sei. Se eles forem seguir a risca mesmo, a história e jogo e tudo mais, que nem eles estão seguindo até então, isso de fidelidade tá nota 10. Tá muito bom a fidelidade aos jogos e tudo mais. Ao lore, porra, tá nota 10, acho, muito bom. É? Que teve que tá me vendo no bar? Não disse não. Eu acho que. Eu digo sido em questão melhor. De lore, monstro, essas coisas, tá foda. Tá bem, bem fiel. Eu acho que teria sido melhor fazer um filme, uma coisa de uma hora, de cada um dos jogos separadamente. E aí você ter uma história do primeiro Castlevania. Você podia começar por um outro que fosse, né? Podia começar pelo Symphony of the Night, se você quisesse. A escolha do. Já que era pra escolher um, escolheram o melhor pra realmente contar a história, porque tem mais personagens, né? Fosse não, fazer... é porque eles. E eu fiquei encucada, o Trevor, por exemplo, ele não menciona nada do. Ele menciona os ancestrais dele. Mas ele não fala nada do Leon, por exemplo, que foi o primeiro, né? Que começou essa caçada. Ele não cita ninguém por nome, ele só fala dos Belmont. Não cita ninguém do Lament of Innocence, que teoricamente é o primeiro. Aí na linha cronológica, depois do Lament vem. É. Aí depois do Lament vem justamente o Dracula's Curse, que é esse, o 3, o da série. Depois dele vem o do Simon. É os dois do Simon, né? É os dois do Simon, que é o Castlevania 1 e 2. E por aí vai. Mas assim, eu tenho uma esperança de que melhorem um pouco. Qual é o meu problema? As pessoas, a maioria gostou. E aí, por que eu vou mudar um negócio que a maioria gostou? Que vocês que fazem parte dessa massa. Aí, né? Mas eu consigo. Você que financia essa merda. É você que financia essa merda. Todos os problemas, eu realmente. E apoio, não tô discordando de nada. Realmente tem esses problemas todos que vocês falaram. É muito negativo por esse lado aí. Mas eu gostei bastante, eu sou putinha, gente, desculpa. É, não, mas você tá falando que você gostou porque você é fanboy pra caralho. Exato, que não é exatamente. Como assim mesmo. Eu sou, cara, vou pegar até pela ajuda. Mas a série, assim, se você analisar em todos os conceitos técnicos e tal, não é bom, não. Cara, Sabe o que valeria a pena? Valeria a pena chamar a Ju, que ela nunca viu Castlevania, não sabe nem do que porra se trata Castlevania, assistiu e achou bem maneiro. Eu também, não, eu não, pode... não. Tá lá a pessoa. Não, eu não sou fã de Castlevania. Pra mim existe o Alucard, existe o Symphony, o resto eu jogo, acho legal, mas pô. Tudo se resume a Alucard. Ok. E como fã de Castlevania, que não sou eu, achei qualquer coisa. Como trama, eu achei qualquer coisa. É uma coisa bem morna, cara. O final, o episódio 4 é realmente maravilhoso. Você espera que algo vá acontecer. Mas o resto, pergunta pra gente. Eu vi me arrastando, cara. Sim, eu foi. Vi um dia, E o negócio é curto. E parava não, me mesmo, pegue, por exemplo, até porque eu não terminei de ver. Se perguntar por que você não terminou de ver, eu falei, sei lá, queria ver Black Mirror. É isso. Querendo não ver tão mas essa pessoa atenção é gigantescamente pequena. A lembrança que eu tenho é: eu parava de ver, ia dormir, voltava e ele continuava na porra do bar. Cara, é isso. Cara, é não isso. Fica no bar uma cena. Você tem uma birra com os negócios besta. Não. Você tá errado. Daí, no próximo assunto. Não pode não. Minutos. É, mas vamos fingir que tá. Vai acabar com você tudo errado. Porra nenhuma. A edição manda do outro. Você tá errado. Ah, merda, filho da puta. Muito errado. Mas, gente, calma. Persona é o jogo do momento. É o RPG da galera. É aquele que chega e fala assim: você já jogou Persona? Não, eu não joguei. Meu Deus, que jogo do caralho. Vamos agora fazer uma masturbação verbal para falar sobre Persona. Cara. E você, que é comunista inimigo, que nunca jogou um Persona e não faz ideia qual é, por que você não escuta dos seus amigos? Quais são os motivos para se jogar Persona? GG, você agora, você e o Daigo, o boss não jogou também, né? Você não. E o Daigo vão ter que representar, além de vocês dois, o Lupe, o Guerra, a Tamires, namorada do Guerra, o Tengu, sabe? Todo mundo que é a frente Persona. O Tengu pode entrar aí, chama ele aí. Vai vendo com ele aí, em Beck. E eu só quero deixar. Só quero. Quem você vai chamar? 20 minutos. Eu só quero alinhar aqui. Ih, ele não tá nem online. Joguei Shin Megami Tensei, mas eu nunca joguei Persona. Tá, ok. Tu jogou qual Shin Megami Tensei? O do 3DS, é hardcore. 4? Eu bem hardcore. Posso aumentar o grau de dificuldade do desafio da explicação do Persona? Eu tenho preconceito, acho que Persona é jogo de pedófilo. Ok, boa, boa. Eu acho que RPG. Eu acho que ele é muito parecido com o Thousand Arms. Tá bom. É isso? Eu tô com a impressão certa? Não, errado, não. É isso mesmo. Não, tá de Thousand Arms, não. Thousand Arms, você tinha que pegar as mulherzinhas pra conseguir forjar as armas e tal. Não, então não, mas peraí, calma, não. O dating, até a parte do dating, sim, é ok. Você vive a vida lá do colegial, você vive todos os dias o calendário dele, indo pra escola, pegando emprego temporário e tal, emprego meio período, no caso. Aí você vai resolvendo as coisas também, tem os casos, as missões pra você resolver lá nas dungeons, enquanto isso, então você vive essa vida dupla aí. Você é o heróizinho lá com a sua gangue, mas você tem que também que estudar e tem que se socializar. Agora, na questão de você se relacionar com as meninas, é opcional, tá? Você não, okay. Não é nem obrigatório pra você fazer, por exemplo, arma. Se você se relacionar, sei lá, com a menininha lá, a primeira que entrou na sua party, e você vai socializando com ela e vai aumentando o seu laço com ela, que você tem um bond, né, um social link. Conforme você vai até o nível 10, se você chegar no nível 9 e pedir pra namorar ela, ela aceitar, beleza, você começa a namorar. Aí você chega no 10, que é o nível máximo, o persona dessa sua amiga da party, ele vai evoluir, vamos dizer assim. Mas é totalmente opcional. Não, mas deixa eu só fazer uma pergunta, Lápis. Se eu ignorar a mecânica de date, ignorar a minha mecânica de combate e jogabilidade, vai ser afetada? Sim, porque assim... Ah, então porra! Calma, eu tô falando assim. Peraí, isso aí é a mesma coisa que você falar que eu posso ignorar fazer grind no Chrono Trigger? Pode, mas vai afetar a tua jogabilidade, porra. Não. Não, a pergunta do PH não é essa. A pergunta do PH é: posso ignorar o Blitzball do Final Fantasy X? Tá bom. Tudo bem. É que assim, você tem, além do social link. Chrono Trigger, por exemplo. Eu só o social link do, do Persona é o seu bonding, seu laço com as pessoas que você vai... Algumas pessoas da, que você encontra, não necessariamente da sua party, pode ser do seu convívio também. Por exemplo, no 5 tem, sei lá, a médica que você vai lá e compra item pra rilar os personagens. Você pode criar um relacionamento com ela, ela vai conversando com você, tem uns casos lá com ela, você vai ajudando ela a resolver as paradas dela lá também. Enfim, você vai criando um laço com ela cada vez mais. Ah, aí o que, que acontece? Por exemplo, essa médica do 5, cada vez que você vai lá e se consulta com ela e passa por uns testes que ela aplica em você, você ganha, por exemplo, pontos de coragem. Pra que servem esses pontos de coragem? É o seu social stats? É isso, Dai? Eu não lembro. Social stats, que é o quê? Tipo, são 5 aspectos do seu personagem que você pode subir. E tem aquele gráfico de estrelinha. É, tem um gráfico. Exatamente, aí a coragem, é, carisma, que mais? É... Coragem, carisma, sinceridade? Sinceridade, tem bondade também, né? Kindness. Tem mais um. E o conhecimento. O conhecimento é primordial, porque se você, quanto mais você evolui o conhecimento, melhor você vai nos testes da escola, por exemplo. É, aí tu tira as notas boas e a galera não olha feio pra tu. Exato. É. Aí, isso aí você consegue ler no livro, revista, altas merda. Exato. Então você tem esses social stats que eles vão te ajudando a socializar cada vez melhor com as pessoas, assim. Então, por exemplo, aí vamos pegar a médica. Pra você entrar no nível 7 do social link dela, você tem que ter tantos pontos de bondade lá, porque você tem que dar uma resposta muito boa, assim, pra ela, que passe, que ela sinta que você é uma pessoa muito boa, entendeu? Uhum. Se você não alcançar esse nível, você não consegue ir subindo o social link dela. Então, pra você se socializar cada vez mais com as pessoas, você tem que subir nesse social status. Tá tudo interligado ali. E conforme você... É, vai subindo cada vez mais essas coisas, principalmente os social links com os personagens da sua party, eles vão ficando, entre aspas, fortes. Na verdade, os personas deles vão ficando mais fortes. Tanto que quando eles você ganham... atinge... Como é que eu posso dizer? Você ganha facilidades pra usar as coisas que eles têm. Isso, eles vão te dando habilidades. Por exemplo, você vai lá no nível... Você chega no nível 7 da meninazinha lá da sua party. Aí no nível 7 do social link dela, ela vai... Algumas vezes ela vai entrar na sua frente quando você for levar um golpe mortal, por exemplo, entendeu? Uhum. Então, ela são coisas opcionais. Entender como um amigo faria, tipo, coisa assim. É, ela vai entrar na sua frente. Não, vai, continua. Não, isso aí é complementar. Tipo, você vai levar um golpe mortal pra matar seu personagem principal, ela vai entrar na frente se você atingir esse nível com ela. Então cada vez mais você vai ganhando habilidades dos personagens, assim, pra usar em batalha. Porém, é totalmente opcional. Mas o que é um persona? É um stand de jogo? O persona é tipo um standzinho do cara. É a manifestação da vontade dele se rebelar, no caso do 5. É, no 5 é isso. É um Pokémon? Não. No 5 é tudo temático em ladrões. Todos eles são meio ladrão, né? Sim. Todos os personas deles são tematizados em ladrões. Por exemplo, o do protagonista é o Lupin. Isso. Aí tem vários outros também. Tem o... Não sei o quanto eu posso falar sem dar spoiler. É melhor não, fala só do Lupin. É melhor não, né? Ok. Mas nesse caso, assim, essa mecânica de você ser melhor com as pessoas é pra ver se a pessoa se manca e é isso na vida real também, saca? É meio um guiazinho de ser legal com as pessoas. Que aí você ganha coisas que as pessoas também vão ser legais com você. Sim, e ajuda também seu protagonista no fim das contas, né? É, ele não tem nome que é pra você meio que se encaixar nele, apesar de ser um cara e não uma mina. Sim. É só no texto de menina. Tá, entendi. Mas uma coisa não ficou clara ainda. Tá. Por que é bom? Cara, o 5 em específico, dos personagens que eu joguei, eu acho ele o melhor até então, por causa da não só da narrativa dele, mas principalmente da história dele. O que eu gostei muito é que ele aborda temáticas muito boas nesse roteiro. Por exemplo, ele aborda muito reforma social, por exemplo. Como você é visto pela sociedade, o que você tem que fazer para mudar a sua cognição, a cognição das pessoas sobre você, ou a sua cognição sobre a sociedade. Isso de cognição também é uma palavra muito forte dentro do jogo, porque ela vai além de visão de sociedade, ela vai também para realidades, digamos assim. Tá profundo isso aí. É muito profundo, cara. É pra ser mesmo. O 5 crítico é muito profundo em como ele aborda essas temáticas. E dentro dessas temáticas vão acontecendo várias coisas, assim, várias problemáticas. Por exemplo, você tem no momento lá do primeiro arco da história, uma menina que tenta se suicidar. Ah, por que ela tentou se suicidar? Porra, aconteceu alguma coisa muito séria, vamos investigar. Realmente, você vai investigando, você vê que aconteceu umas paradas muito sérias. Os personagens que você vai tentando mudar o coração, né? Isso é uma palavra forte também, mudar o coração no jogo. Os personagens que eles têm. Kingdom Hearts! Não é bem assim, não. É bem diferente. E aí, os personagens que os seus characters têm como alvo, né? Que eles vão lá tentar mudar o coração, eles geralmente são bem escrotos, assim. Eles aprontaram umas coisas que são muito pesadas. Eu tô tentando pessoa falar ruim, melhor dizendo. É só pessoa ruim. Mas é também gente que a sociedade normalmente não condenaria, tem antes também. É, eu tô tentando falar assim o máximo sem dar spoilers, mas eu gostei muito do 5, muito, muito mesmo por causa disso, né? De como ele aborda essas temáticas e problemáticas, assim, é muito foda. Aí deixa eu perguntar, por que fala que você é jogo de pedófilo? Não faço ideia, cara. Não sei. Quem veio com essa? Não sei. O cara do Xbox Mil Grau gringo. Jogo de pedófilo? Porra. Assim, teve um cara aí que pregou que como você. Irmãozinha, não tem nada a ver. Teve um cara aí que pregou que como você tá jogando com um adolescente, pegando outras adolescentes ou outros, né? Você teria uma problematização aí. Aí entra muito no fato de que é claramente um anime em forma de jogo. Então o protagonista. Isso, não muta não. Não, cara, foi muito rápido, foi sem querer. Foi muito rápido. Isso entra no seguinte: como você é um protagonista de anime, em forma de jogo, você tem que ter 16 anos, essa é a regra de anime. Sim, ele tá no segundo ano do colegial. É óbvio, anime. E claramente as garotas com quem você vai se relacionar, provavelmente, estão na mesma faixa etária. Senão, se fosse outra faixa etária, ia ser outro problema, tá? Ia ser o garotinho que pega a mulher velha, ia sempre ter problema. Se fosse mais nova, então pior ainda. Mas então, não sei se acontecer isso. Agora, o público que joga a Persona é um público de 16 anos? Provavelmente não. Aqui no Ocidente, quase que com entendi. Certeza não, entendeu? Então, assim, é uma problematização que eu não vou querer saber se vale a pena fazer ou não, mas que foi feita por um cara. Mas era um cara de Xbox, então, assim, era só. Então, o cara tá problematizando porque tem marmanjo jogando um, entre aspas, dating sim, que ele pega, entre aspas, menininhas mais novas que ele, é isso? Potencialmente. Foi isso. Problematizações estão indo longe demais. Eu gosto muito de problematizações, mas tem umas que vão muito longe. Na verdade, a gente fez assim, papo com. O seu limite é extenso, mas as pessoas estão indo muito além, né? As pessoas sempre vão além do que deveriam. A gente tinha que convidar nosso especialista em dating sim, Loop Infinito, pra discutir esse assunto aqui. Ele pode falar propriedade. Olá, senhores. Discutir dating sim. Amigos, gostaria de entender qual é o cenário atual do mundo dos jogos. Não tão abrangente, mas sim em dificuldade, em curva de aprendizado. Como os jogos estão mais acessíveis ou não e até onde isso está sendo chato. Valendo! E Lapso! A gente gravou um programa recentemente sobre gêneros e que, quando eu expliquei pra vocês a proposta, ninguém entendeu. O que era tranquilo, porque eu também não tinha entendido o que eu mesmo tava querendo, mas foi um programa muito bem recebido. E paralelo a isso, mais ou menos na mesma época, um pouco antes ou depois, teve uma discussão do Core A Gaming, lançou um vídeo falando sobre como Street Fighter V, na verdade, tava fudendo Street Fighter, porque, coitadinho do japonês, ele não consegue mais expressar a arte dele através de combos impossíveis de serem feitos com um frame de Link e blá blá blá. E, na verdade, ele misturou vários temas dentro disso, e um dos temas que ele misturou foi a questão da acessibilidade dentro do jogo. Questão de como eu torno o jogo mais simples ou mais fácil, ou se o termo mais fácil for ruim, menos complexo, para que mais pessoas consigam jogar. E aí, dentro disso, né, um dos gêneros que é claramente mais afetado historicamente é o gênero de jogo de luta, porque é uma coisa difícil. Ele tem, naturalmente, uma curva de aprendizado difícil, a menos que você fique jogando contra o level 1 do PC a vida inteira. Porque a execução é difícil, não é só pular no tempo certo. É pular no tempo certo, acertar um soco, dar rasteira baixada, dar Hadouken, cancelar com não sei o quê. E a gente, na época, pensou em fazer um programa sobre esse assunto, que a gente tá fazendo um mini agora aqui, e se vale a pena, depois a gente volta ao tema. De anos pra cá, PlayStation 2, talvez, PlayStation, tem um significado, um avanço muito grande na indústria de jogos, no sentido de que o videogame se tornou um eletrodoméstico. E as pessoas têm isso em casa. E elas têm isso em casa porque é uma máquina de entretenimento fácil. E depois disso, a gente passa a ter smartphone, que é, de novo, um eletrodoméstico, um eletroportátil, que é uma coisa de entretenimento muito fácil. E jogos de celular e tudo mais. E esses jogos, muitas vezes, eles acabam indo para um lado de... Você não tem que jogar, na verdade. Você só tem que ficar assistindo aí um pouquinho, que daqui a pouquinho eu vou te dar uma micro recompensa por você ter, sei lá, colocado em qualquer posição peças coloridas que eu sorteei no meu clone de Bejeweled e que, de qualquer forma, você ia ganhar. Porque o jogo é feito para isso, para você ganhar. E isso, nisso entra o papo de acessibilidade. Qual é o limite entre acessibilidade, entre você tornar o jogo uma coisa mais fácil, para que respeite o tempo das pessoas, de eu poder jogar sem ter que ficar 12 horas na frente do computador ou do videogame, e ao mesmo tempo eu não ser só um mero telespectador do que está acontecendo aqui. Não ser qualquer jogo se tornar uma coisa nos trilhos, que nem, sei lá, Time Crisis, mas lá pelo menos eu tinha que atirar. Quando é que o jogo... Eu tinha que acertar, melhor dizendo. Eu tinha que acertar. É, quando é que eu não tenho nem que acertar mais? Quando é que eu só viro um espectador? Ou tudo é muito simples, tudo é muito fácil, né? Cara, eu tenho uma opinião muito conturbada em relação a isso. Sempre que eu tento introduzir pessoas novas fora do universo de... Fora do hábito de jogar videogame para os jogos atuais. Por exemplo, se eu quiser pegar a minha mãe e por uma condição do universo, ela vira e fala: Pedro, eu fiz lavagem cerebral e isso, agora eu quero jogar videogames. Agora eu gosto de jogos. É só assim mesmo. Agora eu gosto de jogos. Eu garanto pra você que vai ser muito mais fácil eu dar um Sonic na mão dela e ela jogar o Sonic do que eu dar um Uncharted na mão dela e ela jogar o Uncharted. Claro. Uncharted é um conjunto de elementos, um aprendizado muito tempo de videogame sobre como você usar os analógicos, sobre como mirar com essa porra, sobre como andar, interagir com as coisas do cenário, saber pra onde pular, pra onde escalar, etc. Enquanto o Sonic, por mais complexo e desafiador que ele fosse pra sua época, ele é muito simples de se pegar e jogar. É andar pra direita e pular. Mas assim, o Uncharted, ele tem um fator que chama muita atenção, principalmente de pessoas mais velhas, que é essa narrativa de filme. Você vê lá os personagens, parece um filme que tá se passando na sua frente. Quantas vezes eu não joguei Last of Us aqui e passava, sei lá, vinha meus avós aqui e falava: nossa, você tá jogando? É um filme? Ah, você tá jogando? Ah, mano. Então isso chama muita atenção. Eu já vi também a mãe de amiga minha parar pra ver assim, ver ela jogando Uncharted. Falava: é um filme? Ah, é um jogo, né? Que legal. E parava e sentava e ficava lá vendo, interessadíssima. É, mas jogar ninguém joga. O problema disso aí. Isso acaba gerando essa natural maior complexidade desses jogos. Acaba gerando o seguinte cenário: eu quero começar o jogo e eu não posso começar ainda, porque eu tenho que ver tutoriais imbecis que me mostram o óbvio. Eu sei que L2 e R2 é pra atirar. Eu já tô nisso há muito tempo. Eu cresci pra essa porra. Eu sei. O público geral não sabe. E tá tudo bem, porque eu não sou o único público, eu não posso ter esse egoísmo. Agora, será que esse excesso de complexidade que eu saio colocando nos jogos não acaba fazendo com que eu tenha que, um pouco, chamar de burro o cara que tá fazendo isso há 25 anos? Eu acho que a sua primeira fala traz a resposta para essa questão. Diversificação. Exatamente. Da mesma forma como a gente tem um problema muito sério, a gente até reconhece que todo mundo aqui quer ser pra frentex, moderno, inclusivo. Mas no fundo, joguinho de celular não é jogo, né, gente? Fala sério. Assim como a gente tem um preconceito... Sim, é claro, é boba a questão, mas assim como a gente tem um certo ranço em aceitar que não tem como jogar um jogo de verdade no celular, existe uma geração inteira que joga no celular. Eu já contei, acho que eu ficava lá no CAP, eu ficava horrorizado de ver crianças juntas jogando alguma coisa compartilhada no celular, quatro celulares juntos, como a gente jogaria Pokémon na nossa adolescência e infância, sacou? Então, mas não tem aí Pokémon GO? Pokémon GO a galera joga o tempo todo na rua. Joga junto, sim, exatamente. Mas a questão vai por esse caminho, diversificação. Assim como a gente vem de uma... A nossa geração, na casa dos 30, tem um videogame como um aparelho, um eletrodoméstico pra ter em casa, eu vou ver Netflix pela porra do meu PlayStation, tem uma geração que tá chegando agora que não tá nem aí pra videogame, vai jogar pelo celular, talvez, se gostar muito, pelo computador. Entendi. E aí a questão vai: aonde o controle é importante? Que tipo de jogos são esses? O Pivoto contou outro dia que uma amiga da mãe dele jogava um Farmville da vida. Cara, essa senhora nunca vai querer jogar um Uncharted. Por melhor que seja um Uncharted, a gente pode fazer um Uncharted simplificado, um Jump e Uncharted, sabe? Brick só pula. E ainda assim é um filme. Cara, que, é, pessoa... que são esses jogos de Infinity Runner, que tem uma porrada, tem Tomb Raider, tem tudo. E ainda assim a pessoa não vai querer jogar. Eu acho que a questão perpassa que público a gente quer atingir. Porque essa indústria, ela tá muito plural e diversificada pra gente pensar por um caminho só. Eu acho que a complexidade do jogo é uma linha analítica meio problemática de se seguir. Não sei. Olha só, quando eu miro num nicho, o que não é nada ruim, tá? Ter um nicho, muitas vezes, é a solução pro seu problema. Porque o Horizon, o Tomb Raider, o Uncharted, ele tem que mirar em tanta gente que a chance de um nicho desses, um desses milhares de nichos que ele mira, não gostar, é grande. O GTA V, etc. São todos os jogos AAA que você falou aí. É o AAA+, e que quer o público de todos. Né? Agora, pensa num jogo de nicho. Persona é um exemplo, Dark Sim, Souls tava pensando é um nele também. Esse cara, ele fala assim: eu não vou vender 10 milhões de unidades não. Não, eu vou vender 1 milhão, porque o meu nicho é esse público aqui. Dado que o meu, e jogo de luta, né? Dado que o meu público é esse aqui, como é que eu tiro o suco deste um público aqui? E aí não é só jogabilidade, não é só acessibilidade, é o que as pessoas querem que eu entregue e como eu posso fazer pra entregar isso pra elas. Você quer ver uma franquia que tá aqui, que foi bem nesse aspecto de atingir vários nichos? Nossa querida, a gente sempre volta nele, né? Nossa querida Final Fantasy XV. Ok. Você quer falar de Sonic? Não. Eu também, eu juro que ia vir Sonic. É porque o Sonic... Nem achei, mas eu pensei, por quê? Não, o Sonic Final é um Fantasy assunto global... É que o Sonic é um assunto global ao longo dos 7 anos de Baixo Frente Soco, mas o Final Fantasy XV, ele nesse último universo de 6 meses, 2017, ele é o Sonic de 2017, ele é o Sonic do 7º ano do BFS. Toda hora aparece... Toda hora fala. Falamos dele. É isso. Sim. E assim como o Sonic, ele só decepciona. Olha só, percebemos um padrão nos nossos assuntos. Mas enfim, o Sonic, eu ia falar Sonic, o Final Fantasy. Final Fantasy XV, ele foi lançado em várias mídias, tá? Foi transmídia, a gente já falou disso em outro programa, mas recentemente lançaram um jogo do Final Fantasy XV para celular. Então, pra suprir essa galera também de celular, que só joga em celular, essa galera mais nova e tal. Mais nova também, né? Não são só eles. Mas essa galera que vive em celular e faz tudo no celular ele também. Tem um jogo aí. Não, ele é um jogo de... Não. Ele é um jogo de estratégia. Ah, é? É. Tipo o Suikoden 2, quando tem a batalhinha de cavalinho, vai... Tipo isso, mas é bem mais simples. É claro. Eu vi aquilo, eu fico com preconceito, tá? Eu assim... O Suikoden, quando tinha aqueles momentos, eu achava, caralho, que incrível. Mas quando eu vi o Final Fantasy XV, eu fiquei com preconceito, porque eu achei que era... Vocês jogaram Fire Emblem de celular? Como é que é? Não, o... Eu joguei o Brave Exvius, que é esse eu não joguei. Eu joguei o Fire Emblem. É tipo ele. O Fire Emblem, eu gostei de jogar no celular, até o momento que meu celular não rodou mais. Entendi. O Final Fantasy XV é a mesma coisa. Mas é aquilo, né? É um Fire Emblem Heroes da vida? Isso, Heroes, tava tentando lembrar o nome, é esse mesmo. Seja lá qual for a experiência do joguinho, ainda que seja um bom jogo de celular, ele não é Final Fantasy XV. Ponto, vai ter os símbolos, vai ter um Chocobo, vai ter o Noctis, vai ter o Gladiolus, o Mão da Porra, mas não é o Final Fantasy XV. Tá tentando só pegar o hype. Sim, então... mas ele faz parte do todo e ele pega um nicho. Tá, ele bota... O Fire Emblem Heroes, ele é um caso bem interessante no sentido de que tem realmente um Fire Emblem ali dentro. O Brave Exvius, ele é mais ou menos tipo Fire Emblem Heroes, é que é o estilo de combate de Final Fantasy versus o estilo de combate de Fire Emblem, que é Tactic, né? E o Fire Emblem Heroes, ele é um Fire Emblem bonitinho, é que ele tem toda aquela coisa de da micro recompensa, de olha aqui, você ganhou uma Lucina prateada, você ganhar suas cartinhas fodonas, de ter a IV do teu boneco. O Fire Emblem Heroes é um grande Pokémon, né? E isso é uma moda crescente hoje em dia, porque você dá uma balinha... Tem um Tails agora também que é assim, né? Tem, parece que tem, né? Tales of the Race. Sim, vai sair o Tales of the Race. Sim, anunciaram. E tem também jogo sobre nada no celular. Eu, por exemplo, sou viciada naquele jogo de gatinhos, né? Quatsume. Nunca ouvi falar. É um jogo, olha só o jogo como é um jogo, tá? Eu considero o jogo. Parece incrível. Ele, né? Ele é um jogo em que você abre seu quintal, então tem lá a imagenzinha do seu quintal e tal. O que você faz? Você vai comprando coisinhas com o dinheiro do jogo, que são peixes. Não me perguntei por quê, mas o dinheiro do jogo são peixes. E aí você pega esses peixes e vai trocando por coisas, tipo bolinha de lã, ou um balde, ou sei lá, um aquário, ou aquele... Como é que é aquele negócio que aquece? É... O furo não, é... Eu sei, aquela porra daquela manta. É aquele negócio que vai na mesa de centro, isso, né? Isso, é o que o Dago tá falando. É aquecedorzinho. Isso, que eles colocam assim na sala. Ventor, e colocam, né? Tipo isso. Não, ventor. Enfim, você compra isso também, se você quiser. Então você vai comprando várias coisinhas pra espalhar na sua casa e também ração. Aí o que acontece? Você deixa lá o jogo em off, você não fica o tempo todo nele. Você só coloca, espalha as coisinhas lá no quintal e sai do aplicativo. Quando você volta, sei lá, 2 minutos depois, 3 minutos depois, tá cheio de gato brincando com as coisas que você deixou. E aí você vai tirando fotinhas desses gatos e vai fazendo um álbum de fotos desses gatinhos que vêm te visitar. Quando esses gatinhos vão embora, ou quando não tem mais ração, eles deixam mais peixes pra você. Então você vai acumulando mais peixes e vai comprando mais... Então é um ciclo vicioso. E aí você vê, tem gatos raros. Então, mano, como que eu faço pra esse gato raro aqui aparecer? Ah, tem que comprar brinquedo X e comprar ração Y. Da balada. É um jogo passivo, que é o que eu achei maravilhoso. É um jogo sobre nada. E eu sou viciada. Eu sou viciada. Maluca dos Gatos Experience. Fantástico. É isso. É um grande Tamagotchi com vários gatos. E que, inclusive, você nem fica com os gatos, né? Eles vão embora e voltam. Depois. Eles vão embora. Eles só vêm brincar com suas coisinhas, você tira a foto deles e eles vão embora. Acabou. Eu, assim, eu não jogaria, mas eu tô achando sensacional, genial, e eu tô muito puto de eu não ter inventado isso antes. Porque a grande parada é essa, a gente fica com essa cabeça de pensar, caralho, qual é o grande próximo passo. E o grande próximo passo cada vez mais é esse, é a passividade. É eu jogar sem fazer nada. Porra nenhuma. Exato. E essa é uma... E jogos desse tipo, o Pokémon GO, cara, desculpa, você também faz porra nenhuma. Você anda, ok, no mundo real você faz alguma coisa. Mas lembra aquele jogo... joguinho de clicar pra fazer cookie? Cookie, é. Sim. Que o objetivo do jogo era você automatizar pro jogo fazer o cookie sozinho e você ficar administrando o jogo, jogando isso. Sozinho e chamar... Isso. Quer dizer, cara, no Equatsume você não faz nada. O máximo que você faz é comprar coisinhas na lojinha e colocar no seu quintal e sair do aplicativo. Acabou. É porque esse jogo, tá? Ele. Você não tem risco nenhum no Equatsume. Qual é o risco que você tem? De não ver nenhum gato hoje? Amanhã vem um gato. Exato. Então você tem risco cada vez menor e fica confortável. E a palavra, né, pra carimbar logo essa geração otaku, não sei o quê. Geração ansiosa da primeira que a gente tem é o Conf, que é assim, cara, eu vou ficar aqui no meu sofá, vou ligar Conf. Meu celularzinho e vai aparecer um gatinho. E cara, e aí eu não precisei explorar masmorra, não precisei fazer nada disso, eu só precisei ficar aqui quieto e a vida foi boa comigo. E isso, cara, isso dá um conforto muito incrível. Uhum. E quanto menos as pessoas têm vontade de sair da porra da casa, porque o mundo é uma merda, mais essa parada faz sucesso, cara. E eu tô vendo aqui a arte do jogo, do Nekuatsume. É bonitinha. Cara, o cara desenha o cu do gatinho com um xizinho. É mó padrão. Você vê o rabinho dele, você vê tudo. É pra celular essa parada? Eu vou baixar. Celular. Aqui. Eu vou ver se eu consigo me viciar no Nekuatsume. Inclusive, deixa eu ver meus gatos, peraí. Bora terminar? Isso. Bora terminar. Que animal você, como é que você me câmbio no pé sentado, cara? Ah, tô zoando. É isso que eu tô pensando. Eu já tive. Na hora que ele gritou, a planta do pé mexe um pouco, né? Eu sei como é que é essa porra. Muito complexo. Eu gosto de jogo. Estamos ficando velhos. O mundo não é mais o mesmo. Meus amigos, eu aprendi muitas coisas, porém me aprofundei em poucas coisas hoje. Esse episódio é sensacional. Esse episódio é muito fácil de gravar, é muito gostoso de se ouvir. Talvez tenha nascido como um ninja. Eu vou te dizer uma coisa. Essa semana passada também teve um igual, tá? É que semana passada eu não cronometrei nada, então foi no foda-se, tá? E deu 2 horas e 15 de programa e a gente falou sobretudo de Playboy. Eu tive dificuldade até de montar a imagem dele. Eu pensei, cara, o que a gente falou? E eu só consegui lembrar. Playboy da Isabela Garcia, Playboy da Garcia. Por isso que eu não manjei a capa. Fiquei boiando na capa. O conceito de mulher gostosa ao longo dos últimos 20 anos. Pode crer. Mas hoje não. Hoje foram com 4 temas rápidos, atemporais, razoavelmente, né? E realmente nasceu aqui o novo formato do BFS, que vai ser muito comum em 2018, tá? O ano do fim. Aguardando teorias da conspiração. E, é, cara, nasce o lobo Disco Ninja. Viu que é mais fácil que o Disco Ninja, esse? É mais fácil que o Disco Ninja. Porque não precisa nem achei mais, é mais discutível, gostei. É, viu? Olha só. Ah, então, o próximo passo pra dele, esse tipo de programa, eu quero que você dê uma música. É, então, porque o próximo passo dele é ter blocos cada vez menores, de 10 minutos, e entre um bloco e outro, chamar uma música. Tá, vamos ouvir uma música agora, a gente já volta. 2 minutos depois, volta com outro tema. E aí você claramente chega no conceito auge de podcast de 10 anos atrás, que é um programa de rádio na internet. Eu ia falar isso. Um podcast de minha volta virou uma rádio AM. Fantástico. É isso. Rádio AM, ainda por cima. Olha, pra encerrar. Não, mas não pode. Porque nosso host gosta de feminejo. Feminejo não toca em AM. Ué, quem disse? Quem disse? Eu pelo menos nunca ouvi, graças a Deus. Ué, é que você mora em Minas, vai que você mora em. Se você e precon com talvez. Feminejo, Douglas. É mesmo! Olha e só. Precon. Tá alterado, hein, Douglas? Tá alterado bastante. Eu vou. Não, eu posso gritar hoje, é diferente. Eu vou escolher uma música pra esse programa. Sabe aquela do. Eu já tinha até escolhido, mas. Pode, ah, então pode. Escolhe você. Tá, pode. Não, eu prefiro até você, porque vai ser mais, menos planejado. Ok, eu vou com a GG então. Vamos colocar Rivers in the Deep, yes. Que é a minha música favorita, cara, do mundo hoje. Do jogo, cara, que eu não joguei ainda. Que caralho, que música foda. Cara, os momentos que toca essa música, nossa, até aquece meu peito. Nossa. A japonesa que sabe cantar em inglês, Lin e Maizumi, não é isso o nome dela? Não é o negócio desse? Sim. A japonesa que canta em inglês, Lin e Maizumi, agora vai cantar conosco. Rios do Deserto, da trilha sonora de Persona 5 aqui no Os Mais Belos Temas de Jogos. Só faltou falar aqui no Eu Gosto de Jogos. Aqui no Eu Gosto de Jogos. Tu que tá aqui acompanhando com a gente, Eu Gosto de Jogos. Você que acompanha conosco, Eu Gosto de Jogos do Baixo Frente Soco, e manda um e-mail para Eu Gosto de Jogos, @baixofrentesoco.com. Essa agora é Lin e Maizumi com Rivers in the Desert. Antena 1 a Light FM. Então, escão da porra, um abraço e até semana que vem. Beijos. Não, se o Sonic Mania for uma merda, vocês nunca mais vão ouvir a gente. Acabou. Viu que coisa bonita? Coisa modelada. Terminou aqui em 1h33. Como a gente e eu consegui. Eu não precisei me concentrar tanto no programa. Eu consegui ficar grindando aqui no Horizon enquanto a gente tava gravando. Só. É muito bom. Eu bem ouvi barulhinhos familiares. Ah, então não era ninguém digitando, era você teclando o botão do controle. Bring it. how to sell in my world of conflict. One goes what keeps me going. Take back what I lost to the bosses of freedom, fear, yeah. Don't ask why I'm ready, but I'm ready to take them down now. The time for a new start is constantly drawing nearer. Heart and mind.